Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tweepcast. Estamos começando mais um Tweepcast. Estamos aqui hoje com a presença do super picotado Magaren. E também estamos aqui, dessa vez do site somos só nós dois, então estamos aqui também com o reticoneado Maurício. Opa, Maurício não, Maurício é outro. É o Eric. Já errou na abertura. Eric Vinícius de Souza parece o Maurício de Souza. Parece. Exatamente. E estamos aqui hoje com dois convidados, né, o Maurício Muniz e o Manuel de Souza. Ou o contrário, para manter a rima do livro. Vocês vão entender no extra do programa, lá no final. Boa noite. Certo, nós convidamos os dois aqui hoje para dar sequência a uma série que foi iniciada aqui no site em 2017, se eu não estou enganado, que é para falar sobre as editoras, né, que, pelas quais o Homem-Aranha já passou. Então, a gente fez um programa sobre a Ebal lá em 2017, Em 2018, a gente fez um programa duplo, né, da Block RGE, e quando a gente estava programando o programa sobre a Editora Abril, saiu a notícia de que ia ser feito um financiamento coletivo de um livro do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Agora eu falei na ordem inversa, tipo Marvel vs DC e DC vs Marvel, sabe, pra ficar justo? Tranquilo. E a gente falou assim, não, então vamos esperar, né? Vamos esperar o livro sair e a gente grava. Pô, então vocês esperaram pra caramba. Esperaram pra cacete, meu, sabe? Nossa, esperaram um ano e meio, parabéns. Isso que é passo, nem a gente tá aguentando mais esperar. Porque se esse já é o primeiro, a primeira curiosidade sobre o livro, é isso, né, cara? A gente achou que a gente ia demorar 6 meses pra fazer esse livro. Demorou mais de um ano e meio. Tipo a saga do clone. É tipo isso. Ah, e o livro. Só que ficou bom o livro, né? Ah, assim, isso que eu ia falar, por favor, né? É, ainda bem, né? Tá. É mais agradável de ler que a saga do clone. E o livro que a gente tá falando, caso alguém não saiba, é O Império dos Gibis, né? Que tem o subtítulo A Incrível História dos Quadrinhos, da editora Abril, lançado pela recém-fundada editora Heroica, certo? E a gente resolveu esperar um pouquinho, porque a gente sabia que ia vir um material mais completo aí, né? Então, melhor fazer um programa mais encorpado. Pra quem pesquisar na internet, se a gente pode deixar outros fazerem e só ler o livro. A gente não ia conseguir fazer no nível. Esse deu trabalho, vou te falar. Foi... Vocês chegaram a ler o livro já, os dois? Sim. Ah, foi vocês que leram, então. Vamos mais dois. Enfim, vamos falar aí sobre a editora Abril. E antes da gente começar, eu queria só que vocês falassem um pouco de vocês pro nosso público conhecer, caso já não conheça, né? Eu provavelmente não conheço. Somos nós. Mas eu sou o Maurício Muniz, eu sou editor de quadrinhos, editor de revistas, livros, sou tradutor também, e sou jornalista especializado, se é que dá para falar assim, em cultura nerd, né, em cultura geek. Já trabalhei em revistas como a Wizard, editava junto com o Manuel até a Mundo Nerd, né, trabalhei na Sci-Fi News e várias revistas, sites sobre cultura nerd, que engloba daí, pra mim pelo menos, quadrinhos, cinema, seriado de televisão e livros. Uau. Minha vez já? Sim, pode. Sou o Manuel de Souza, o pessoal costuma me conhecer mais por conta da Mundo Super-Heróis, né, que foi, digamos, a minha obra mais conhecida aí, né. Mas eu já tô no mercado há mais de 25 anos, né? Eu comecei pra valer em 93, eu comecei a trabalhar como cartunista, ilustrador durante um período, até que eu comecei a trabalhar na Editora Europa, que era, na época era uma empresa minúscula, de 10 funcionários, e aí teve um boom, assim, a partir do Plano Real, né? E a editora cresceu bastante, aí eu meio que fiz uma carreira lá dentro. Até o ponto que em 2006 eu consegui convencer os caras a lançar Mundo Super-Heróis, né? Que era um projeto meu muito antigo. Porque desde sempre eu gosto de quadrinhos e tal, né? E quando eu era adolescente eu tinha um sonho de ter uma revista, né? Que eu lia aquelas revistas da Abril e tal e criava minhas historinhas, mas em vez de ficar só desenhando lá meus personagens, eu já fazia a revista inteira, com capa, editorial, eu fazia entrevista comigo mesmo, explicando como que eu criava meus personagens e criava o nome da editora. Então, eu era... Eu queria, o médico mandava não contrariar, né? O médico falava, não contraria, deixa. É, deixa eu fazer lá, melhor do deixa que... Deixa ele fazer entrevista com ele mesmo. Tipo o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E a coisa foi rolando, né? Até que surgiu a oportunidade de fazer a Mundo em 2006 e o projeto deu certo. E fiquei por lá, né? Fiz 110 edições. Mas eu sempre tinha o sonho de sair, né? Uma hora e montar minha própria editora. Era o passo seguinte. Até que chegou o momento que eu, depois de 25 anos trabalhando lá na Editora Europa, decidi sair. E aí montei minha editora, a Heroica, né? E aí convidei o Maurício para escrever esse livro sobre a Editora Abril, que é o nosso assunto aí do dia, né? Começamos bem, né? Tá indo muito certo. Então a gente, eu conheci o Manuel na... Comecei a colaborar. Eu comprei o primeiro número da Mundo Super-Heróis sobre o Superman... Na época do Superman o Retorno, né, o filme, e vi elogiando, perguntando, olha, se precisar de alguma coisa, né, a gente tá sempre atrás de frila, sabe como é que é. Daí ele caiu no meu papo e comecei a colaborar também, colaborei por anos na Mundo Super-Heróis, a gente fez a Mundo Nerd juntos também, e como a parceria geralmente dava certo, a gente... O Manuel ficou pensando muito, assim, quando ele quis abrir a Heroica, que produto seria legal pra ser o primeiro, né. Aí coincidiu que foi meio na época que Abril anunciou que ia parar com os quadrinhos. Daí ele teve a ideia. Falou, pô, isso é um livro sobre os quadrinhos na editora Abril, né? Abrir a editora com Abril. Abrir com Abril. Ele falou, meu, fácil, né? Eu tinha uma lista enorme de projetos, né, que eu queria ter feito. Aliás, um dos motivos que eu quis montar minha editora é para fazer exatamente esses projetos que eram inviáveis em outros lugares, né? E aí depois é uma lista enorme que eu tenho aqui há muitos anos, e aí fui peneirando, no final ficaram dois livros, né? Um sobre os bastidores da Marvel da DC e um sobre a Editora Abril. E na verdade o meu plano era fazer esse da Marvel da DC, que era uma coisa que me pareceu mais chamativo e tal, né? Só que quem me convenceu disso foi o Edson Diogo lá do Guia dos Quadrinhos, né? Que aí eu conversei com ele, que eu falei que eu queria lançar o meu primeiro livro no Guia dos Quadrinhos, 2019. Divulga o Guia dos Quadrinhos, né? Festival Guia dos Quadrinhos. Uhum. E aí que ele falou, pô, mas esse da Abril é muito mais bacana. Nossa, o público do festival vai adorar. E, nossa, tem muito mais apelo e tal. Aí que caiu a ficha, pô, legal, ele tem razão. Aí eu chamei o Maurício também curtiu a ideia e começamos a desenvolver. Vamos fazer esse livro em 6 meses? É, assim, a gente faz um livro rapidinho, anos, a gente tem um monte de informação na mão, a gente sabe tudo de cabeça. É, já sabemos tudo, que problema vai ter, né? Demorou tanto que acabou o Festival Guia dos Quadrinhos, não tem mais e a gente não lançou o livro, né? Aí, só atrasamos um ano. É, nada. Eu acho que pra gente começar, seria interessante a gente falar lá dos primórdios, né? De onde que a editora surgiu. É, eu só quero reclamar que fizeram um retcon falando que a Editora Abril não começou com o Pato. Verdade, foi uma das coisas que a gente descobriu. Ignore retcon. A gente descobriu, na verdade, muita coisa, né, cara? Muita coisa que era meio lenda sobre a criação da Abril, sobre até os procedimentos normais do dia a dia da Abril. A gente descobriu. Algumas coisas eram lendas, outras eram meio lendas, né? Essa do Pato é uma, né? Então o Manuel descobriu. Essa eu vou deixar o Manuel falar no começo da Abril, porque a gente dividiu o livro mais ou menos. Dividiu o livro assim, o Manuel escreveu do começo até ali 1986, o de 1987 até o fim do livro. Pediu assim o trabalho, mas claro que, assim, depois um deu pitaco, mas... parte do outro, acrescentou, tirou, falou isso aquilo. Mas basicamente foi o Manuel que fez toda a pesquisa para contar o início da Abril, né? Então ele pode contar melhor que eu. Então a culpa do fim da Abril foi sua. Basicamente. É, o Maurício, na verdade, ele já tava planejando esse fim da Abril para ter um bom fim da história, né? É. A Editora Abril, cara, ela tem um negócio bem interessante que quando nós fomos fazer a divisão do livro, eu pedi pro Maurício escolher a parte que ele queria escrever, ele preferiu escrever de 87 pra frente, né? Que era um período que ele curtia mais e conhecia mais, tinha mais essa coisa de super-heróis. Ah, beleza, tal. E era também a parte que eu mais conhecia, né? Mas legal, eu sempre tive vontade de entrar mais a fundo, principalmente no universo Disney, né? Que era o... dessas franquias todas, era o que eu menos conhecia. E aí foi, pô, vamos a fundo, né? Então fui lá pesquisar, e a primeira coisa que me chamou a atenção... é que a história oficial não fazia sentido, assim. Então, eu fui primeiro pesquisar nos editoriais de edições de aniversário, né, e coisas do gênero, e aí comecei a montar uma espécie de quebra-cabeças, assim, né, do porquê das coisas, quem fez o quê, e eu comecei a notar que tinham muitas falhas, assim. Por exemplo, a história oficial era que o Victor Civita vinha para o Brasil em 1950, lançava o Pato Donald, e foi um puta sucesso, e desde então a Editora Abril virou a maior editora da América Latina. Só que aí começaram a surgir dúvidas. Pô, mas o cara nunca tinha sido editor. De onde que ele aprendeu o ofício? Pô, mas ninguém tinha lançado a Disney antes? Como assim? Ele só lançou a Disney e deu tudo certo? A Disney já era publicada por outras empresas. Por que que não deu certo? Então eu comecei a questionar essas coisas. E eu comecei a ver que tinha um buraco negro ali na história de, sei lá, 1968 para baixo, que naquela época os quadrinhos, eles não tinham muito essa coisa de conversar com o leitor. Eram meio raros, assim, os editoriais. Mesmo as edições especiais, não era comum ter uma comemoração como a gente conhece, assim, sabe? Pô, você lança uma edição 100 de uma revista, tem uma apresentação do editor, geralmente uma edição maior. Isso naquele período não existia, né? Então era uma coisa meio linha de montagem. Publicava, jogava, lá o pessoal lia. Até a questão do colecionismo em si era meio diferente, né? O pessoal não tá tão preocupado em ter todos os números e coisas assim. Então eu comecei a notar que a partir da... quando começou a surgir essas edições, digamos, mais caprichadas, foi mais ou menos a partir do começo dos anos 70. E mais especificamente, no caso da Disney, a partir de 75, na comemoração dos 25 anos do Pato Donald, foi das primeiras vezes das edições que eu pesquisei que apareceu aquela versão oficial. Ah, que o próprio Victor Civita explicando em primeira pessoa que ele chegou no Brasil, lançou o Pato Donald, foi um sucesso, tal, tal, tal. E aí, indo mais a fundo, eu comecei a descobrir que existiam outras revistas. Eu já conhecia a Raio Vermelho, né, que é uma revista que quem é um pouco fã de quadrinhos já ouviu falar, que é aquela verdadeira primeira revista em quadrinhos da Abril, mas pouca gente viu isso, né? O pessoal sabe de nome, mas pouquíssima gente leu. E eu fui atrás disso, né? Eu consegui um fã que tinha essa coleção, e fui lá e fiz um monitoramento de todos os personagens que eram publicados nessa Raio Vermelho, quando que ela saiu, e tinha uma história de que os quatro primeiros números não saíam no editorial como Editora Abril, mas como Editora Primavera, que é uma das poucas histórias que eu não consegui descobrir a origem, porque assim, a Raio Vermelho foi lançada em maio de 1950, e o Pato Donald 2 meses depois. A Raio Vermelho saiu como Editora Primavera, o Pato Donald já saiu como Editora Abril. Tecnicamente, então, o Pato Donald realmente é a primeira revista com escrito Abril, né? Mas na ordem lá foi a Raio Vermelho antes, que era feito pela mesma equipe, até o editorial, a diagramação é praticamente idêntica. Então, em resumo, eu comecei a me deparar com essas histórias todas. Eu fui indo atrás, fui perguntando, e aí eu fui mais longe. Pô, da onde que veio o Victor Civita? Eu fui lá e pesquisei sobre a família dele. Aí conheci o irmão dele, o César Civita, que tinha a editorial Abril na Argentina. Conheceu, ele quer dizer, descobriu sobre. Descobriu, né? Morreu. Morreu muitos anos. E apesar que o César Civita viveu quase 100 anos, né? Acho que ele morreu em 2005, se não me engano. Tem no livro a data certa, 2004, 2005. Mas em resumo, eu comecei a fazer um trabalho de arqueologia indo atrás, né? E o problema é que cada coisa que eu descobria, eu via que tinha mais buracos ainda. E então esse foi um dos motivos até que o livro demorou, né? Porque não existia isso em lugar algum, assim. Eu fui montando as pecinhas e tal, juntando aqui e ali. E uma coisa que eu notei é que o começo da Editora Abril brasileira era muito parecido com o modus operandi da Editorial Abril na Argentina. Então até por isso que o primeiro capítulo, os primeiros capítulos que eu explico a Editorial Abril, eu foquei em detalhar muitos personagens que depois saíram na Raio Vermelho, para mostrar, né, que o nome que eles tiveram aqui no Brasil, que a Raio Vermelho era meio que um misto de várias revistas, né, dessa Editorial Abril. E aí foi por esse caminho, cara. A gente foi desenvolvendo até o momento que a Editora Abril virou a Editora Abril que a gente conhece. Que eu posso até te dizer mais ou menos uma data, que é mais ou menos por volta de 1965, quando a Editora Abril lançou aquelas coleções de fascículos na banca. Foi ali que a Editora Abril deu um grande salto. Ali, realmente, ela virou uma potência, e isso acabou refletindo também nos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos, assim, era uma das receitas da revista na época, né? Era um dos principais itens do portfólio. Então eles acabaram se desenvolvendo também, né? Principalmente a partir do começo dos anos 70. Respondi sua pergunta, mais ou menos? É que a história é longa, eu posso ficar umas 3 horas explicando aqui todos os detalhes. Por isso que eu não tenho 400 páginas. Não, guarda pro pessoal ler no livro. É, exatamente. Não, a ideia, assim, né, já vou adiantar desde o início aqui do programa que a gente não vai falar tudo, porque são quantos anos de história? 60, 68 anos? Na verdade, se você contar bem, a história mesmo, no livro, começa em 1903, quando os pais do Victor Tivita, do César Tivita, se conhecem, e aí mostra o desenvolvimento da família deles, a relação deles com o mercado editorial, que o César Tivita trabalhava na Mondadori, né, que é a editora italiana, que nos anos 30, durante algumas décadas, publicou a Disney. Depois eles vão para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, tal, do fascismo e tal. E aí até que o César Tivita, ele se apaixona pela Argentina, fica lá sediado na Argentina e decide abrir uma editora no Brasil para ficar comprando o B. Porque lá na Argentina, na época do o marido da Evita, ou do Perón, a situação política estava muito inconstante e tal, e ele tinha medo, como ele era meio crítico do governo, né? Ele tinha medo de que o governo intervisse na empresa dele. Então ele montou meio que um plano B. Se desse algum problema na Argentina, ele teria uma filial. Então para isso que ele montou a Editora Abril no Brasil. E não foi em 1950 que aconteceu isso, foi em 1947. E aí ele pediu pro irmão dele, o Victor Tivita, vir cuidar dessa filial aqui no Brasil, né? E aí criou-se a Editora Abril que a gente conhece. Foi curioso, cara, que a gente achava realmente que um livro sobre Abril não teria muito problema, não seria tão complexo. Porque à medida que a gente ia se aprofundando, a gente ia descobrindo mais e mais coisas. E fora que a gente contava, assim, conversava com algumas pessoas, entrevistava, e cada um lembrava as coisas de uma maneira. É engraçado, coisa de poucos anos atrás, as pessoas lembravam de uma maneira. Coisas das lendas que eu comentei, né? Porque todo mundo fala, não, é isso, isso e isso. Por exemplo, o Pato Donald foi quem sempre bancou Veja, né? Não é bem assim. Um pouco assim, mas não é bem assim a história, né? Coisa que a gente foi descobrindo, muita coisa doida, assim. Essa coisa do Pato Donald é interessante, esse trecho que o Maurício citou, porque isso apareceu em diversas entrevistas, né? Ah, é o Pato que pagava e tal. Aí eu falei, beleza, vamos ver quanto vendia realmente o Pato Donald. Eu fui atrás dessas informações e não consegui em lugar nenhum, né? Aí eu descobri que no Almanac Abril, durante um período, ele publicava as tiragens das principais revistas, né? Aí comecei a fazer um levantamento, ia a fundo, fui atrás de revistas de publicidade. Aí quando eu vi, eu tinha montado uma planilha. Eu acho que ninguém nunca no Brasil tinha tido saco de fazer isso. Eu fiz uma planilha com a venda de praticamente os principais quadrinhos, assim, de 1974 até 2016, com o Monstro, que a gente até publicou no final do livro, né? Inclusive coisas até fora de outras editoras também. E a partir dali que dava pra ver que não era bem isso. O Pato Donald nunca foi, assim, a principal revista da Abril, a mais vendida. Sempre foi o Tio Patinhas, o Mickey, em uma época, vendia mais que o Pato Donald. É que o Pato Donald virou um símbolo de quadrinhos Disney, né? Na própria Abril, né? Era meio que a moeda número um do Victor Tivita, né? Então ele repetia sempre isso, né? Tudo nasceu com o Pato, fazendo uma brincadeira com o que o Disney falava, né? Que tudo nasceu com o Camundongo. Ele falava, pô, e tudo isso nasceu com o Pato. Então era mais um símbolo do que realmente uma revista extremamente rentável, assim. Só uma curiosidade sobre o projeto do livro. Vocês conseguiram... Ele foi lançado numa campanha via Catarse, né? E ele arrecadou 233% da meta. É, foi bastante. Pediu 25, arrecadou 58. O que é uma prova do que o Edson tinha dito, né? Que o apelo realmente seria grande, né? Sim, então, sim. Teve mais que o dobro do que era. É normal, né? Porque a Abril, ela teve uma história muito longa. Ela pegou muitas gerações, né? Então, tem pessoas aí das mais variadas faixas, né? O pessoal tá beirando hoje quase os 70 anos e pessoais mais novos, assim, na faixa dos 30, né? Então, é bem amplo. Mas uma, né, coisa que, entre aspas, me decepcionou, eu comentava com o Manuel, era... Quantos foram? 586? Por aí, acho que 588, por aí. 588 apoiadores, né, no Catarse. Mas, poxa, meu, para um assunto desse, eu achei que, na verdade, era pouca gente, sabe? Poxa, pouca gente se interessou, né? Na verdade, é que a gente meio que descobriu depois que pouca gente soube. É, tem isso também. Né? Quando estava no Catarse, porque depois que o livro saiu, ele esgotou. 2 dias esgotou, em uma semana esgotou. Tanto que agora vai para uma segunda. Foi 48 horas o restante. Só descobriu a existência do livro e muita gente correu atrás. Foi, então realmente tinha mais gente, né? mais público interessado, né? Que Abril foi muito marcante, né, cara? Isso, a gente fala, não sei se a gente fala isso no livro, mas a gente chegou à conclusão que foi Abril que profissionalizou a publicação de quadrinhos no Brasil, sabe? Que deixou o negócio profissional, até por toda a história do JP, do Elcio, como eles transformaram, né, criaram aquela cronologia Abril deles, que servia para dar um rumo pro leitor, olha, esse fato aconteceu antes desse, isso aqui é consequência daquilo, que não tinha antes. Nas outras editoras era meio jogado, né? Acho que a Ebal ainda tinha uma certa linha, mas assim, porque eles publicavam na ordem, mas depois, quando as outras editoras foram assumindo, pegavam as histórias meio em fases mais ou menos interessantes, continuavam dali, misturavam, daí numa fase acontecia, no gibi do Homem-Aranha, na RGE, tudo bem, seguia a linha do Homem-Aranha. Daí ele aparecia em outra revista, sei lá, aquele Super Duplo, não era Super Duplo, esqueci o nome, não era Super Aventura, esqueci o outro nome que tinha da revista de que ele sempre fazia Marvel, dupla, né, com alguém. Marvel. Daí ele aparecia em outra fase, então era sempre uma confusão. E assim, não é tirando muito, não é exatamente tirando o mérito da Ebal, não, mas eram bem menos revistas também na época, né? Ah, sim, né, bem menos. A Abril criou um sistema, cara, muito profissional para lançar esses quadrinhos, né? Não só os de super-herói, né? Os da Disney também, os Maurício de Souza. Mas que eles foram, assim, vai ser meio que, para mim, a melhor editora que já lançou quadrinhos no Brasil, apesar de algumas críticas que a gente possa fazer, de cortes, alterações, mesmo essa cronologia Abril, né? Essa criada pelo JP e pelo Elcio, tinha uns furos ali, umas coisas questionáveis. Mas que não tira o mérito dos caras de terem feito um trabalho muito bacana a regularizar esse material. Ah, eu com 12 anos eu já notava a diferença, cara. Eu lia, eu tive sorte de começar bem no auge dessa época aí, né? Eu comecei lá por 1985, mais ou menos, e, cara, foi um choque, assim, eu me apaixonei, cara, quando comecei a ler esses quadrinhos, né? E aí eu comecei também a pegar umas coisas um pouco anteriores, assim, da RGE, da Ebal. A Ebal me chamava a atenção pelo formatão e por ser preto e branco, né? Como eu gostava de desenho, eu achava legal ver o traço de Jack Kirby, essas coisas. Mas aquela linguagem antigona deles, assim, eu achava bem estranho. As cores da boca eram um negócio bizarro, assim. Cara. Nossa, eu vi aqui e eu falei, meu Deus do céu. E o que fizeram com isso aqui? E a RGE, eu sentia, assim, que não, eram umas revistas meio sem espírito, assim, meio... Os caras pegavam as histórias e simplesmente jogavam lá, sabe? Não tinha alma, né? Criaram quadros, né? Pô, a revista Abril não, cara. Pô, aquele dicionário Marvel, me apaixonei por aquilo, cara. Eu fiquei 15 anos pra completar o negócio, cara. Entendeu? E, pô, a primeira coisa que eu li eram sessões de cartas. Pô, era um negócio sensacional. A impressão que eu tinha, assim, que era encontrar um amigo, assim, sabe? Toda semana. Pô, as revistas da Abril tinha dias pra chegar na banca. Sabe, eu lembro, pô, toda semana era uma revista diferente. E chegava no prazo, eu lembro. Eu ia na banca, tava lá. Eu também tinha sorte, eu morava em São Paulo tal, na Grande São Paulo, mas era. Não sei se o resto do Brasil era tão certinho assim o prazo. Mas, pô, era realmente assim. A qualidade era alguma coisa questionável, da impressão, o formato, os diálogos eram todos resumidos, né? Pô. É, mas isso é coisa que a gente sabe hoje, né? Porque na Exatamente. Época a gente não tinha, a gente não sabia o que era. A gente não tinha o padrão de, por exemplo, se a gente for falar de gibi do Homem-Aranha, vai, que é o assunto principal de vocês. Eu não sabia, a gente nem sabia direito como é que era o gibi americano. Era maior, que tinha mais, não tinha como comparar para saber que tinha mais texto, colorido era diferente, saber que era redesenhado, algumas coisas aqui, que nem tinha ideia, né, cara? O próprio Guerras Secretas, né? Secretas é o Frankenstein, da forma como você... Não, cara, primeira vez Abril, né? A gente não tinha nem ideia. A gente achava que eu tenho uma história curiosa de Guerras Secretas, cara. Eu lembro quando eu comprei, eu não lembro se foi o primeiro número, mas um dos primeiros, assim, cara. Eu lembro que eu li eu comprei o gibi na banca e eu fui comprar carne, cara, naquela época do plano cruzado, sei lá. Que lembra que tinha uma fila enorme pra carne, porque começou a faltar carne no Brasil. Ah. Eu fiquei tipo 8 horas na fila, cara. Eu li aquele episódio, eu li aquele número de Guerra Secreta umas 200 vezes, cara, porque eu fiquei lá esperando pra conseguir comprar carne, cara. E eu lembro também Guerra Secreta no final, quando eles criaram aquela versão alternativa da história, né, que o Homem-Aranha volta ao normal, eu lembro que eu falei, puta, ainda bem que esse uniforme negro é uma merda. Eu falei, porra, ainda bem que voltou como era. Puta, cara. É gozado, não, né? Eu não tinha noção de nada, cara. Eu tenho uns amigos que eles falam que eu sou editor, até quando não precisa ser editor. Eu vejo a capa de uma revista, de um gibi, livro, fala, porra, tá errado, esse logo tá muito acima, tá muito perto do corte, ou sei lá, né? Cara, mas eu acho que era uma coisa meio da gente destinada, porque quando eu cheguei no final do Guerras Secretas, desconfiei que tinha alguma merda que tinham feito ali. Eu falei, meu, fizeram alguma besteira aqui. O desenho é diferente, o traço era mais grosso. O desenho é diferente. Vamos voltar todo mundo ao que era. E pra que que deixaram? Pra que que a... Ah, não, e quando você vai perceber depois, né? Você compra X-Men lá na frente, a Tempestade começa a usar o cabelo moicano. Aí, ela tava de cabelo moicano no Guerras Secretas. Eu tô achando que esses caras fizeram uma bagunça, né? Você começa a notar e fala, opa, tô enganado durante uma vez. Né? E o Demolidor lá, tinha o bonequinho do Demolidor na coleção de. E o Demolidor não participava da história, cara. Eu lembro que eu falei, porra. Ele tava escondido lá. Meu, que zica é essa, cara? Tipo, ninguém viu o Demolidor, cara. Ele não vê os outros, tudo bem, mas ninguém ia ver. Ele se perdeu, ele olhou pra um canto foi, e foi. Mas aqui, ô Maurício, pelo o que você tava falando, até hoje eu herdo um negócio que você falou no Twitter uma vez sobre a lombada dos livros. De você coloca o livro com a capa pra cima e você tem que conseguir ler a lombada, sabe? Ah, então, Emmanuel fez errado do livro nosso. É isso que eu ia falar. Errado não. É, eu na verdade, a minha lógica é: se você colocar o livro deitado, você tem que ler. Entendeu? Com a capa pra baixo. A capa pra cima, você tem que dar leitura na lombada. Ó, os caras contando os podres nossos aqui. O que eu ia falar. Na verdade, eu nem necessariamente ia puxar isso, não. Eu só ia falar porque você comentou quando da. Quando chegou o livro, eu falei, pô, cara, mas errou a lombada. Não, mas eu tenho uma curiosidade também a respeito disso, que um dos motivos também que o material todo demorou, né? Que, pra quem não tá por dentro do assunto, assim, o livro. Ele não era só um livro, né? Ele vinha um livro, ele vinha um pôster exclusivo pro pessoal do Catarse. É um pôster, assim, com capas de várias épocas da Abril, uma espécie de linha do tempo, em forma de pôster. Vem com marcador de páginas. Ele veio acompanhado de dois dossiês, dois livros à parte, menores, que um fala da revista Capitão América e o outro da revista Heróis da TV. Foram as duas primeiras revistas da Marvel na Abril, né? Em 79. Porque como o livro ia ser lançado em 2019... era para comemorar os 40 anos dessas duas revistas. Aliás, essas duas revistas estavam prontas, né? Foi o que eu fiz primeiro. Essa o Maurício não participou, porque ele começou já a pesquisar o livro. Aí eu fui lá e fui fazendo primeiro essas revistas. Mas o lance todo... E aí essas revistas também vieram com pôsteres dentro e tal. E aí veio uma coleção de cards também, com as capinhas da Abril atrás, com as informações a respeito dos detalhes daquela capa. Mas tem um lance assim, interessante, que tudo que foi feito desse kit... Meu, foi muito pesquisado, porque a ideia é que cada item fosse especial, cada item fosse melhor do que já foi feito antes, de outras maneiras, assim. Então, esse negócio da capa, por exemplo, da lombada, eu lembro que eu tirei um dia para pesquisar isso. Aí eu pesquisei uma porrada de livros. E eu escolhi porque os livros que eu mais gosto seguem esse padrão, entendeu? Porque, de alguma maneira, no, assim, a lenda, né? A gente foi colonizado por portugueses, certo? Uhum. Portugal sempre... Há muito tempo, não sei se vocês têm ouvintes em Portugal que vão xingar depois disso, que eu falar isso, os portugueses costumavam seguir muito o padrão francês, tudo. Moda francesa, hábitos franceses, e na França a lombada, tanto que esse tipo de lombada, e que você põe o livro com a capa pra cima e a lombada fica de ponta cabeça, chamada aqui de lombada francesa. E esse hábito se criou, se você for ver, 80% das editoras, se você for na livraria e ver as lombadas, 80% das lombadas é a lombada francesa mesmo. Que é o que nós usamos, né? O que está no livro da Abril, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu tô olhando para minha estante aqui, praticamente todos os encadernados que eu tenho da Panini, as capas duras, são nesse formato, nesse processo. Francesa. Tem uma outra que eles erram. Tô vendo um ali, ó. Tem uma coletânea do Sérgio Aragonés que é o contrário. É diferente, mas, ó, tô na frente aqui. A Mitos que produziu muita coisa pra Panini não usa, né? Usa a lombada normal, a lombada racional. Quer dizer... A Aleph também. A Aleph usa essa que o Maurício defende. A Devir usa normal. Mas é normal, mas não sei. Acho que, entre aspas, é de gosto do editor. Eu comentei isso aqui, foi só como... Porque você falou de... Mesmo quando não quer ser editor, você é, né? E eu lembrei disso na hora, mas... Quando eu comecei a falar, que eu olhei pro livro e falei assim, opa, o livro tá do jeito que ele não mais. Foi o Maurício que escolheu a sua base. Não sei se acontece isso com o Manuel, mas eu leio, cara, eu leio o Gibi hoje, Aí eu penso, encontro um trocadilho, eu já fico pensando, cara, o que seria isso em português? Puta, pra resolver. Eu paro de ler pra tentar resolver o problema do gibi, que nem vai sair no Brasil. Mas como é que seria em português? Uma imagem com alguma coisa de tipo, como é que seria isso? É, eu gosto do cheiro do papel, cara. Eu gosto de cheirar o papel antes de ler, assim. Sério? É, não. Aí já é outra, aí já é tara, mano. Tem gente que gosta de cheirar o pé de mulher. Eu cheiro o papel do livro. Eu gostava disso na escola, quando era aquele que fazia na... Como é que chama aquele... Mimeógrafo. Mimeógrafo. Poxa, né? Por ali, isso é pra você... Pô, eu fiz muito jornalzinho de mimeógrafo na escola. Aliás, quando a primeira vez que eu escrevi meus textos... Era programa... Bem-vindos ao programa Taras Juvenis, né? Taras é, mais ou menos isso. Eu gostava de cheirar mimeógrafo. Eu gostava de cheirar gibi. Eu gostava de cheirar camiseta. É. Então, voltando, a editora Abril aqui e tal, o Magaren, que tá participando com a gente aqui, né? Membro de longa data do site, ele... Eu já ficou até com medo. Ah, sei lá. Descobriram. Ele é um grande fã de Disney. Ah, bom. Aí de quadrinhos Disney. Ah, então você gosta muito do livro. Mais da metade do livro é Disney. Eu já li. Eu ajudei você a procurar aquele almanac do Tigão, Manoel. Pô, bom, agradeço aí, pô. Isso é uma coisa bacana do livro. O livro, ele foi muito, assim, cooperativo, né, cara? Muita gente me ajudou. Porque, como eu tava falando, foi montar um quebra-cabeça, assim, sabe? Sabe aqueles quebra-cabeça antigos, daquelas paisagens que as pessoas compravam o quebra-cabeça, ficavam um ano montando, quando terminava, mandava enquadrar. Meio para exibir como um troféu. Então foi mais ou menos isso. Com a diferença é que nós não tínhamos todas as peças. A gente saiu pesquisando todas as peças, juntou as peças e pôs para montar. Então metade do tempo foi para juntar as peças, né? E isso só foi possível graças a pessoas como você. Assim, eu fui toda hora no Facebook, eu tava pedindo ajuda. E chegou uma hora até que alguns apoiadores começaram a me detonar, falou, porra, para de pedir as coisas e termina esse livro, cacete. E o Manoel sempre pedia informação pelo Facebook, eu do outro lado, calmando, tinha apoiador que me falou, pô, mas vocês vão acabar o livro quando? Daí uma hora eu falei, não, gente, acabou, realmente, acabamos a redação, eu acabei minha parte, o Manoel acabou a dele, agora acabou. Daí aparecia o Manoel perguntando alguma curiosidade lá no Facebook, os caras iam falar, calma! Eu não tinha acabado, ele tava perguntando coisa aí. Um cara até veio falar pra mim, eu parei de ajudar. Parei de dar informação, não aguento mais. O povo é muito ansioso, Né? Cara, mas eles têm razão, assim, a gente se desculpa muito pelo atraso, não foi um atraso de tempo mole, um atraso pela quantidade de trabalho que o livro gerou. Originalmente, a gente planejou ele pra 260 páginas, 544. dobrou. Páginas a mais do que a gente planejou que teria. Fizeram o contrário da Abril. Abril normalmente fazia as 500 virar 100. É, na mão do JP virava 32. E com metade de texto alterado. É. A gente tem exemplos no livro, tá? Disso, de como é que o JP fazia. É, tem uma lendária história lá do Lanterna Verde que, sei lá, pegou 5 edições do Lanterna Verde e eu fui uma. Até a gente fala aqui no site, tem umas edições também do Homem-Aranha, que a gente pega da Abril, a gente vê naquele código que tinha, que tem do lado. Ah, sim, né? Tem 12 edições. Mas... 12 edições em uma, né? Tem lá 4 edições e ele transformou, sei lá, em 15 páginas. Caramba. Mas, cara, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu li, assim, que eu não tinha conhecimento, o mundo não existia internet e tal, cara, poucas vezes, eu nunca me liguei bem esses detalhes. Mas teve uma vez que eu achei estranho, cara. Quando eles lançaram aqueles dois especiais, o Capitão América 100 e o Heróis da TV 100, que tinha uma história original e tinha uma história, entre aspas, moderna, né? Dos personagens. Atual, né? Eu lembro... É atual pra época, né? E eu lembro na história do Quarteto, cara, devia ter 10 páginas a história do Quarteto. Falei, caramba, naquela época os gibis eram finos, né? Pô, só tem 10 páginas. E depois que eu vi a história original, falei, caramba, meu, aqui os caras cortaram mais da metade, meu. Ali eles cortaram muito mesmo, assim, sabe? Mas, época eu li com o maior prazer, achei legal pra caramba, notei nada. Eu não sei vocês, eu sou chato, assim, costumo ser meio purista. É, pô, tem que ser como foi no original, não sei o quê. Mas eu entendo perfeitamente, ainda mais depois do livro, eu entendo perfeitamente porque que os caras faziam algumas dessas coisas. É, realmente era para dar mais agilidade na trama. Eles estavam pensando, uma frase que parece meio, talvez, doida, mas que do JP, fala, meu, eu tô fazendo gibi pro office boy que vai ler no ônibus, vai ler fila do banco, e tá certo, cara, assim, ponto de vista dele, tava certo. Vai ler na fila pra comprar carne. É, com alguns, não vamos citar nomes, mas é... É, então, é, então, do ponto de vista deles, eles estavam certos, eu acho, de fazer o gibi o mais consumível possível. Realmente tinha história, como tem qualquer época da Marvel pra DC, tem histórias que são um porre. Eles colocam o cara pra escrever achando que o cara vai ser um ótimo roteirista daquele título, e o cara enrola, e a gente já viu histórias chatas. Isso perde público. Pô, Claremont é um exemplo disso, né? É, então, eu tava comentando antes de a gravar com o Eric, um cara que uma vez falou pra mim, pô, não aguento mais, Quarteto Fantástico escrito pelo Chris Claremont tá um saco. Mas caramba, para de comprar. Ah, vou ficar com um buraco na minha coleção? Então é doido, né? Cada doido com a sua mania. Mas não é, aí que tá, não é todo mundo assim, né, cara? O cara vai continuar taxado. A maioria larga, né? A maioria larga, é para de comprar. Mas acho que essa, cara, é a grande diferença entre a época da Abril e a época atual. Esses leitores, digamos assim, passageiros, descompromissados, assim, o cara que estava afim de se divertir, ia lá, comprava o gibizinho. Eles eram passageiros porque eles iam no ônibus. É, também, no ônibus era acho que um dos lugares mais, naquela época ainda se via pessoas lendo, né, gibi no ônibus. Mas eu digo assim, era um cara descompromissado que ia na banca e comprava o gibi da Pantera Cor-de-Rosa, da Hanna-Barbera, do Homem-Aranha, queria ter ali um momento de passatempo, aquela coisa meio de passatempo mesmo. E depois até ou jogava fora, ou passava pra alguém, ou ficava em casa guardado. E esses caras acabaram, né? Hoje são esses caras aí que estão dia e noite no celular, no Facebook, sei lá o quê. E o que sobrou foi a nata dos colecionadores, né? Que somos nós, assim, né? A galera que fica sentindo o cheiro do papel, fica... Não quer ter buraco na coleção. É. E então são épocas bem diferentes. Até que, tanto que é difícil, assim, fazer uma... A gente até tentou isso no livro... Mas é complicado fazer uma comparação entre Abril e a Panini, né? Porque são épocas muito diferentes, assim. É bem complicado. Inclusive na popularidade, né, do material. Que realmente hoje quadrinho não vende... Não vende 10% do que vendia naquela época, né? É um paradoxo, né? Porque o caso do Homem-Aranha. Acho que o Homem-Aranha nunca teve tão famoso como está hoje por conta do cinema, dos desenhos animados e games e tal. Mas o quadrinho, ele não consegue... capitalizar nessa. É uma coisa, né? Que eu bato aqui no site, é que esses personagens agora, eles não são mais personagens de quadrinho, eles são personagens do cinema, que por acaso tem umas revistas na banca lá. Exatamente. Sendo publicado. Igual faziam desenho dos quadrinhos dos Trapalhões. Na época da Abril mesmo, eu trabalhava com o diretor da Abril, né? Ele já tinha saído de lá, aí eu fazia alguns trabalhos com ele, e ele uma vez ele comentava que na época que ele estava na Abril, quando saía um filme de super-herói do Homem-Aranha, a venda dos gibis abriu e aumentava durante 3 meses, sabe? E voltava aos níveis normais. Quer dizer, o cara ia no filme, ai, que legal, o X-Men, nossa, vou ler. Daí o cara ia comprava os gibis durante 3 meses, provavelmente via que não tinha nada a ver, né? Totalmente diferente, o Homem-Aranha também, e tchau. E largava a mão. Então, assim, os gibis não conseguiam manter, né? Atrair esse público grande... O filme e fidelizar, né? Talvez assim, um ou outro, né? Era difícil, era e é difícil, cara. Mesmo a Marvel, você vê, eu tava fazendo uma pesquisa aqui com um outro trabalho, tava vendo. Os caras lançaram, na época do Guerra Infinita, eles foram lançar um novo título dos Vingadores, né? Pra capitalizar em cima do filme, muito esperado, blá blá blá blá. E lançou. Antes tava vendendo uma média de 40 mil os gibis dos Vingadores, eles relançaram. Ah, vamos relançar. Ser quinzenal agora. Daí lançaram a primeira edição, 130 mil. Uau! Segunda edição, 15 dias depois, já vendeu 60 mil. Baixando. Um ano depois já estavam vendendo a mesma coisa que estavam vendendo, mesmo os 40 mil, sabe? Esse público do quadrinho, o público do cinema, não pega, cara. Não compra literalmente o personagem do o gibi, né? Acompanhar. É outro mundo, é outro universo. O cara se interessa muito menos. Passado. Tem uma coisa também que eu tenho uma teoria que eu nunca vi ninguém discutir isso, assim. Talvez até exista, mas eu não vi. Eu acho que os quadrinhos antigos, apesar de os roteiros talvez não serem tão modernos como hoje, tão diretos, assim, com diálogos tão... talvez até um pouco mais inteligentes, assim. Mas eu acho que o visual dos quadrinhos antigos, eles eram mais amigáveis, assim. Eu acho que hoje os quadrinhos são muito poluídos, cara. Principalmente super-heróis. não se usa mais aquele limite branco em volta das páginas de dividir as coisas com quadrinhos. Então, geralmente, é tudo estourado e tal. E aí você pega, pô, o desenhista, ele tenta fazer todos os detalhes do universo, aí chega ao colorista, quer deixar a marca dele também, e às vezes meio que carrega demais nas cores, apesar que isso melhorou bem, né? Nos anos 90 era terrível, começo dos anos 2000 também. Mas eu acho assim... Isso afasta o público? Eu acho que sim, porque a fonte é pequena. Isso era uma coisa legal na Abril, que, por exemplo, eles usavam como padrão a fonte dos quadrinhos Disney, que era um quadrinho infantil. Então era tudo corpo 8, inclusive de super-heróis. Então eles resumiam o texto pra caber ali. Então acabava facilitando a leitura. Pô, até eu, assim, cara, sou fissurado por leitura. Às vezes eu pego algum quadrinho. Assim, tem a questão da idade também, né? Preciso melhorar meu óculos. Mas, pô, às vezes, porra, dá preguiça de ler, cara. Pelo tamanho do texto, assim, cara. Minúsculo. Então a impressão que eu tenho... E os quadrinhos hoje, pô, não tem mais editorial. Não tem mensagem do leitor. Pô, às vezes eu pegava uma revista, tipo Universo Marvel, assim. Era um calhamaço de histórias, uma grudada na outra. Às vezes tinham duas histórias parecidas que não sabiam onde começava uma e terminava a outra, assim, sabe? Então, a impressão que dá é que as histórias estão sendo meio enlatadas, assim, sabe? Não tem mais aquela coisa de a revista conversa com o leitor. A impressão que dá... Eu quero perder uma fórmula também, tá? Vamos fazer um quadrinho... Sinceramente, né? Espero que não pareça o papo de... Ah, o velho falando que no tempo dele era melhor, né? Cara, não, só tenho 50, tá? Não vem não. Não, cara, mas você nota que os caras, em grande parte, perderam a fórmula. Tudo bem, não dá pra fazer quadrinho herói super original o resto da vida. A maioria das histórias realmente foi contada, sabe? Quantas vezes vão salvar o mundo e que tipo de perigo diferente? Mas os caras parece que perderam, em grande parte, a fórmula, ou se tornaram muito repetitivos. E pra concorrência, né? Todo que tem hoje. TV a cabo. E essa coisa de fazer as histórias todas terminarem em arcos para depois virar encadernado, isso quando você pega um Mark Waid da vida, que é super talentoso, funciona bem. Pô, é uma delícia depois você ler encadernado num demolidor dele, de outras coisas. Mas, pô, quando você pega um cara que é mediano, como é a maioria, né, cara, não dá pra ter ótimos roteiristas, desenhistas em todas as revistas, cara. Tem alguns que se destacam, mas a maioria ali é mediana, meu. Não tem jeito. Pô, às vezes fica um tormento, né, cara? Você pega a história, é um pedacinho de nada, depois tem que continuar. E, pô, antigamente, pelo menos, vocês tinham muitas revistas e histórias completas, né? Isso era legal. Você pegava começo, meio e fim, ou no máximo duas partes, que abriu, às vezes, forçava, né, pra publicar as duas, uma sequência da outra. Eu acho que ainda melhorou bastante nos últimos anos, que a Panini começou a publicar uma... Sei lá, a revista do Aquaman só tinha histórias do Aquaman, publicava um arco inteiro, né? Às vezes histórias do Batman, publicava só coisas do universo do Batman, né? É uma história do Batman. Tanto que a Panini publica muita coisa como encadernado mesmo, né? Hoje em dia mudou bastante. Cavaleiro da Lua, né? Já vem direto como encadernado. Então, isso eu acho que melhorou bastante. Mas as revistas de linhas estão bem complicadas. As revistas mix, cara, acho que elas perderam a razão de ser, né? Perderam o espírito. Eu acho que não a razão de ser, eu acho que é possível fazer uma boa revista mix. Só que tem que ser uma coisa que, sei lá, seja mais convidativa, assim, né, cara? Mas a revista fiz... mix, antigamente, se a gente pegar a própria revista do Homem-Aranha, durante muitos anos, o que que era? Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, basicamente, na revista do Homem-Aranha. Marvel também. Abril, né? Hoje você pega uma revista mix, cara, tem 5 histórias diferentes. Uma tá na parte 4, outra tá na parte 5, outra é a primeira parte, a outra é a última parte. O cara que é o leitor não regular... Leitor só de vez em quando, o cara passa na banca, não tem, né? O cara vai comprar aquele gibi e vai ler uma parte de uma história que ele não viu o começo, que ainda vai continuar, ou tá terminando ali. Dois anos pra cá, eles melhoraram um pouco isso, né? Que começaram a lançar muita coisa diretamente encadernada. E no caso de Homem-Aranha, por exemplo, costuma sair só Amazing Spider-Man, por exemplo, na revista principal. E hoje em dia, na linha do Homem-Aranha, só tem duas revistas, né? A Espetacular Homem-Aranha e a Venom. A gente tá fazendo esse programa em 2020, né? Caso alguém esteja ouvindo depois. O primeiro ano da quarentena, né? É o primeiro ano da quarentena. Exatamente. Inferno. Eu só queria destacar uma coisa que o Manuel comentou. Que ele tava falando de história ruim, e ele falou assim, é um tormento, aí eu lembrei que... Eu também. Alguém fez um barulhinho aí, como falou, é um tormento, se lembraram do Homem-Aranha do McFarlane lá, né? É, aquela história dos anos 2000 que saiu em 1990. Oh, mas aquela história não tem história, é só desenho. Então, a gente acabou de gravar um programa sobre ela. É o mesmo mês. A Tormento tá saindo no mesmo mês que esse cast. Ah, então. É, mas você sabe que quando o Todd McFarlane explodiu mesmo, né? Porque assim, ele já era publicado antes lá no Corporação Infinito, lá da DC, né? E ele já tinha aquele layout dele bem diferente. Ah, mas é DC, quem se importa? É, cada um isso. Um abraço aí, viu? Mas eu lembro até hoje, cara, quando saiu aquela primeira história dele lá, que tem aquela página dupla lá daquela teia maluca que ele fazia, cara, aquilo ali era sensacional, cara. Aquilo ali foi assim, o cara assim reinventou a roda. Mas, pô, depois que eu li alguns números, eu vi assim que era bonito, mas era safado. A história realmente. Ao contrário do Frank Miller, né? Ao contrário do Frank Miller, que naquela época ainda desenhava bem pra caramba, assim, e a história, o roteiro era sensacional, pô, não tinha muito conteúdo, né, cara? Era um negócio meio. Eu não sabia explicar muito bem, mas não sei, eu notava uma diferença, assim, sabe? Eu via que, puta, não tem muita profundidade aqui. Não Tormenta é um artbook, né? Tormenta é um artbook, basicamente. Não parece ter muita, assim, não tem muita lógica nas atitudes dos personagens, assim, sabe? Tá faltando alguma coisa, assim, sabe? E era o roteiro mesmo. É o roteiro que era. Ficava a desejar, né? Mas pra comentar, né? Esse material quando saiu do Aranha, que foi aquele. O arco do Homem-Aranha 1 a 5, Spider-Man do McFarlane aqui, né? Que saiu. Mato americano, né? Sim. Cara, um dos primeiros, né? Pra gente, foi? Foi um dos primeiros até, né? É, então, pra gente era uma evolução, sabe? Porque a gente só tinha formatinho de super-herói da Abril, praticamente, né? De repente sai aquele negócio, cara, era uma novidade, né? Era um troço pra uau, né? O próprio Cavaleiro das Trevas, né? Saiu naquele formato, que quase, como a gente conta no livro, por pouco não saiu em formatinho dentro de algum gibi do Batman. Cavaleiro das Trevas. E no Cavaleiro das Trevas tem capítulos em formatinho com página. Igual a Crise saiu, né? É, mas veja, a Crise ainda é uma aventura mais ou menos convencional de super-herói, né? Mas não, mas o Cavaleiro das Trevas merecia, né, cara? Um tratamento de luxo. É, já era o formatinho já, né? E por pouco não saiu no formatinho aqui, né? Da mentalidade do pessoal, mesmo da diretoria da Abril. Ah, esse negócio aí, não. Pra criança, né? Tanto que a gente fala no livro também, que chegou uma época, uma hora separaram, teve a redação Abril, redação de adultas, né? De quadrinhos adultos. Sim. E eu perguntei pro Marcelo Alencar, que ele foi editor lá dos quadrinhos adultos, meu, o que que diferenciava, Marcelo, pra sair um gibi no formatinho, né? Disso, na redação normal ou na adultas, né? Não, nada, é só o preço. A redação de adultas era, na verdade, HQ de luxo. Tinha muita coisa que saía na redação normal que era mais para adulto do que aquilo que eles lançavam de adultas. Porque a de adultas foi a Abril, a diretoria da Abril falou: ah, lá, adulto também compra gibi. Vamos fazer uns gibis mais caros para vender para esse povo. Sabe, essa que era o diferencial. Era só quadrinhos mais caros, quadrinhos mais luxuosos. Não eram exatamente adultos, eram só mais luxuosos, sabe? Mas é engraçado porque foi. Abril pegou todo esse espectro, né, cara? De gibi é só pra criança, e daí de repente mudar. Gibi pra adulto também, né? E eles têm essa linha paralela, né? Visão paralela e a linha paralela de lançamento, né? Quadrinho realmente formatinho, baratinho, R$2, R$2,50. De luxo, que era, sei lá, R$6 na época, R$6, nem lembro mais. Só pra gente fazer um link aqui. A gente estava falando sobre a Abril ter se estabelecido, né, produzindo quadrinhos da Disney e tal. Aí ela teve ampliação, né, com revistas tipo Revista Veja, Revista Exame, etc. E só para a gente fazer um link de como que ela pegou os quadrinhos de super-heróis, né? Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque ela não começou com eles, né? O primeiro, como o Manuel comentou, os primeiros começaram em 79, né? Que era Capitão América e Heróis da TV? Heróis da TV. Grandiano. Isso. Grandiano. Tem uma história bem curiosa no livro que eu fiquei conhecendo durante a apuração. Que parece que na época em que a Ebal já não estava tão interessada nos quadrinhos da Marvel, que parece que eles iam ficar só com Homem-Aranha e estavam querendo dispensar o resto. Aí a APLA, que era Brasil, parece que ela chegou a oferecer para Abril. O material, né? Mas aí o diretor da época, o de Souza, que é amplamente citado aí no livro, né? Um personagem dos mais importantes da história toda, ele teria recusado, assim, porque ele não se interessou pelo gênero, né? Porque ele não achava que era quadrinho infantil, não fugia um pouco daquela história dos quadrinhos Disney, né? Mas ele se interessou no primeiro momento em publicar o Drácula, do Jim Collum, da Tumba do Drácula, né? Só que aí também pensou, pô, por que eu vou pagar por um negócio que eu conheço um monte de pessoas aqui no Brasil, amigos meus, que trabalham com ele na Editora Outubro, outras editoras, pô, posso contratar os caras, né? Então ele chegou a tentar desenvolver uma ideia de fazer uma revista de terror pela Abril, mas também não foi muito pra frente. Isso aí também reforça aquela coisa que na cabeça dos diretores da Abril e dos donos, quadrinhos era Disney, era o carro-chefe, era Disney. Tudo que fugia muito disso, que era quadrinhos assim, com algum tipo de violência, conotação sexual, isso aí não interessava para Abril, porque era uma coisa que fugia daquela... É mais ou menos o que acontece com a Disney hoje, assim, sabe, nos canais da Disney, os filmes da Disney. A Disney não tem muita coisa que envolva assuntos polêmicos. Então, de certa maneira, a Abril tinha esse raciocínio também na época. E aí, quando chegou em 79, quando eles decidiram publicar o material da Marvel, aí que a coisa começou a criar problemas, porque a Marvel exigia um sistema de edição diferenciado. Existia a tal da cronologia, que as histórias eram interligadas. E o formatinho, ele funcionou durante muito tempo, mas chegou uma hora que, cara, não tinha como publicar o Cavaleiro das Trevas em formatinho. Não tinha como publicar aquelas edições de graphic novel em formatinho. Então o formatinho, ele meio que perdeu a... Ele era uma coisa já defasada, perto daquelas obras, assim, que já tinham um teor mais adulto, um teor mais pessoal dos artistas, né? Já era uma coisa mais... Não era mais só tanto passatempo, né? Já estava indo para um outro patamar de arte, assim, uma coisa um pouco mais séria, né? Quando o Manuel fala... Não me corrija se ele achar que não é isso. Mas quando ele fala que a Marvel exigia um tratamento diferente para as revistas, não é que a Marvel, a empresa... É, não. Exigia. Os tipos de histórias, eu digo. Assim, tudo bem, Abril poderia continuar fazendo, talvez em grande parte, principalmente no começo, que a Block, a RGE faziam. Ah, vamos jogar umas histórias aí, tá bom. De certa maneira, até fez um pouquinho, assim, de jogar umas histórias de épocas diferentes, tudo bem. Continuar assim, mas realmente foi o Elcio e o JP, né? Não, tanto que no livro... É a cronologia mais correta, né? Tanto que no livro tem dois capítulos deliciosos, né, lá que falam da como foi a publicação de Camelot 3000, acho que foi em 84, 85, e a publicação lá da história da Karen Pegg, que ela originalmente aparecia com uma seringa, que ela tomou uma overdose numa edição lá de Super Aventuras Marvel 87, e eles redesenharam, né, colocaram uma lâmina, eles acharam que era menos impactante, uma navalha, que era menos impactante ela cortar o pescoço com a navalha do que tomar uma... cortar o pulso do que tomar uma overdose de heroína. Realmente, é bem menos impactante. Então, é um tipo de coisa que foi... É uma discussão que não existia nos quadrinhos da Mônica, da Disney, né? Então, chegou uma hora que os limites do formatinho começaram a ser testados ali, né? É, e uma coisa... Essa história, porque quem encanou com essa história na época... conta no livro, foi o Silvio Fukumoto, que era meio que um diretor, aspas, revisor de conteúdo. Ele não lia as histórias, pelo que o Sérgio Figueiredo conta pra mim. Ele não lia tudo, ele não conseguia ler tudo, né? Era muita era coisa. Era muito, né, volume, ele lia, ele tipo, dois dias antes de ir pra gráfica, assim. Não. Então ele pegava e dava aquela passada, né? Quando ele viu a Karen Page com a seringa na mão, ele encanou, teve toda uma discussão, acabaram, quiseram quase cortar a história, que, né, porque é bem no meio ali da queda de Murdoch, aí deram a ideia de usar uma navalha. Mas o gozado é que um ano antes, no Super Amigos, teve aquela história famosa do Ricardito se drogando, um cara morrendo de overdose, e depois, só batido, quem notou? Talvez porque não fosse... Devia estar de pega. Tão explícito, assim, no desenho, o cara se drogando, enfiando a seringa, essas coisas. Na passada ali, talvez o seu Silvio Fukumoto passou batido, entendeu? Parece que teve gente que reclamou até. Reclamar por reclamar, eu vou falar aqui da parte, acho que foi o que eu mais ri no livro, foi a história do Bafo de Onça lá. Nossa, o quadrinho lá, a mão do Pateta cobre o nome do. Cobre o bar do Bafo de Onça e ficou João Fode Onça. Aí uma mãe reclamou que tinha palavrão lá. É, porque era tudo junto, né? Isso aí, essa... Ó, deixa eu te falar duas coisas importantes, assim, que eu acho interessantes, assim, do livro. Primeiro, essa questão do formatinho, quando a gente fala do formatinho, mas fala, pô, por que que Abril, então, não fazia outros formatos, né? O formatinho, ele era uma coisa, assim, que era extremamente tradicional na Abril, porque as máquinas da gráfica, elas estavam todas calibradas para fazer os quadrinhos nesse formato. E a Abril, o que que acontece? Ela imprimia milhões de quadrinhos por ano. Então, assim, qualquer acerto de máquina, qualquer centímetro a menos de papel, economizava toneladas de papel ao longo do ano. Então, eles faziam uma programação, tanto que teve, até citado no livro, no dossiê de Heróis da TV também, que lá por volta da edição 7, 8 de Heróis da TV, eles fizeram uma programação do ano seguinte, acho que foi a programação de 1980, que eles decidiram cortar um pouco na altura da revista, que era, sei lá, 21 centímetros, digo, cortar para 19,5. E aí os caras tinham que mudar, né, toda a programação lá para encaixar. Mas por que que eles faziam isso? Para ter o melhor aproveitamento de papel e conseguirem fazer as revistas o mais barato possível. E eles imprimiam num sistema que chamava rotogravura, que é um sistema assim que a impressão não é tão boa quanto a impressão offset, né, que é a mais tradicional, só que ela, para grandes tiragens, ela é muito rápida. E então o ganho de horas e consequentemente, o ganho de custo é um negócio que valia muito a pena para a empresa. Então, todas essas escolhas eram escolhas industriais. Por isso que quando o Maurício fala assim, pô, abriu que profissionalizou, é porque, assim, era uma estrutura monstruosa. Pô, eram tempos em que os quadrinhos vendiam, sei lá, 70 milhões de cópias por ano. Era um negócio, assim, absurdo, assim. Era realmente uma linguagem, era realmente, assim, uma coisa de linha de montagem mesmo, sabe? Era tipo um veículo de massa mesmo, entendeu? Então, por isso que a Abril insistia tanto no formatinho. E aí, quando começou com a Disney, deu certo, e aí eles adotaram isso, né? E outra coisa que eu falo, que falou do João Bafo de Onça, né? Essa história também é interessante, porque durante nossas entrevistas, essas histórias começaram a aparecer, né? Mas ninguém lembrava o certo, onde saiu isso, como que era a história, se era um cara... Por exemplo, do João Bafo de Onça, eu lembro que o Júlio de Andrade comentou essa história, mas ele lembrava que era um balão que a pessoa falava, não sei. Então, não sabia os detalhes. Aí eu fui lá atrás, comecei a pesquisar, sabe, revista por revista. Daí que eu ficava pedindo ajuda para as pessoas, se elas tinham determinadas edições que eu não tinha conseguido scan, não sei o quê. Até que eu consegui achar esse cartaz aí descobri, entendeu? Então, muito do trabalho foi esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá e tentar descobrir. Tem uma história também lá que o Cebolinha aparecia tomando banho, o cara fez uma sacanagem na gráfica. Cara, aquilo ali demorou uns 6 meses para descobrir aquilo ali. Foi tipo quase uma missão impossível, assim, mas consegui também. Então, esse é um dos motivos também que o livro demorou, assim. Se a gente focou muito em mostrar, assim, pô, aconteceu tal coisa, quem fez, onde fez, como foi, os detalhes. Então, foi bem um trabalho jornalístico mesmo, assim, bem, bem profundo. Uma coisa interessante que talvez muita gente não saiba também é que a Abril, ela tinha uma equipe muito grande de artistas, né? Porque, assim, por exemplo, foi citado aí a troca da seringa pela navalha, né? Você tinha que ter alguém para fazer esse tipo de arte, né? Na Abril não é que tinha um cara para fazer esses retoquezinhos, né? Ela tinha realmente um grupo grande de artistas, desde da galera que criava histórias do zero, né? Principalmente para Disney, mas em vários outros tipos de história também, né? Mas nos próprios formatinhos, quando eles faziam as traduções e as versões lá do... refazia o balão da história, essas coisas, tinha que completar a arte, tinha que fazer algumas coisas desse tipo, né? Redimensionar o próprio quadrinho de vez em quando. Exatamente, diferente da RGE, que era... Então, todo mundo tinha isso, né? Mas a RGE, ela meio que às vezes pegava pra render mais página, ela pegava um quadrinho e aumentava ele pro tamanho da página, né? Fica aquela... O JP explica isso, né? Ele e o Elson decidiram adotar o sistema inverso. Pra quem não entende da história toda, pra entender... para conhecer, né, os pormenores. As revistas americanas, elas tinham uma determinada quantidade de páginas. E, só que assim, no meio das histórias vinham anúncios e tal, né? Só que aqui no Brasil não tinha essa tradição de ter tantos anúncios assim. Então, uma revista do Homem-Aranha, lá, quando ia ser publicada aqui no Brasil, ela não encaixava assim na revista. Geralmente sobravam umas páginas. Aí no caso da RGE, eles pegavam alguns quadrinhos e estouravam, né? Às vezes eles pegavam um quadrinho lá de um quarto de página e estouravam a página inteira. Aí ficava aquele traço grosso, enorme, uma coisa meio esquisita. E o JP comenta, né, que ele detestava aquela solução. E aí na Abril eles tentaram fazer o inverso. Em vez de você tentar deixar a história maior, vamos cortar partes de algumas histórias para que caibam mais histórias. Então, sei lá, numa revista típica da RGE, saíam 3 histórias e os caras aumentavam lá uns detalhes para completar o espaço. Na Abril, ao contrário, eles pegavam uma história a mais e cortavam coisas que eles achavam desnecessárias para que coubessem as quatro histórias. Aí cada revista tinha mais histórias do que a concorrente. E foi uma coisa interessante. Eu sentia isso, né? Uma coisa que também me incomodava nas revistas da RGE, que não tinham muitas histórias, como tinha as da Abril, né? Mas também cortavam coisa pra caramba, né? Então tem os dois lados da questão aí, né? Tinha uma galera lá mesmo à disposição, não à disposição, né? Eram os assistentes de arte. Estavam lá pra retocar essas coisas, né? Retocava balão. Vamos tirar esse balão que tem muito texto, tem muito diálogo nessa parte. É o famoso chamado decorado. Decorado, exato. O Álvaro Nunes, que é meu padrinho de casamento, fazia isso. Esse do Cebolinha que vocês citaram foi uma casa disso. Depois que descobriu que já estava tudo impresso, teve que ir a funcionária lá e cobrir revista por revista. É, exatamente. Eu não consegui mais detalhes para saber se foi toda a tiragem, mas o pessoal calcula que foi por volta de 150 mil cópias, né, na época. Nossa, Deus. Na verdade, a história toda, para quem não conhece, é assim, o Maurício de Souza, ele sempre foi um diferencial no mercado brasileiro. Ele era um dos poucos artistas que, além de muito talentoso, ele era um bom empresário. Então, quando ele montou um contrato com a Abril, em 1970, ele já tinha um estúdio dele, então ele mandava tudo praticamente pronto, assim. A única fase que ele não mexia era a parte de colorização, que usava um processo em que as pessoas faziam tinham alguns coloristas específicos que faziam as marcações de cores, assim, por exemplo, vinha o quadrinho numa planilha, em cima vinha um papel vegetal e eles indicavam, ó, aqui é verde, aqui é azul e tal. Isso ia para a gráfica lá na Marginal, gráfica da Abril, e lá tinha um setor de pintura, em que eles pintavam, eles faziam uma cópia da história PB num papel à parte, e isso era pintado lá, com uma mistura de guache, ecoline e tal, tal, tal. E tinha um setor lá, que basicamente era por mulheres, assim, muitas mulheres, ficavam o dia inteiro pintando, seguindo aquelas ordens de cores que o colorista indicou, né, da redação. Aí diz que tem um cara que trabalhava nesse setor, um dos poucos homens, que ele tinha sido demitido e estava cumprindo aviso prévio. E aí o cara estava meio revoltado da vida e fez uma sacanagem lá com um detalhe da história do Cebolinha. Ele eliminou duas das cores lá no fotolito, de tal modo, e quando saiu impresso, o Cebolinha estava tomando banho de lado, e aí ficava meio que um volume na frente, assim. Aparecendo só a cor magenta. Então, quando se desse uma passada rápida, dava a impressão que o Cebolinha estava, digamos, com um certo volume esquisito ali. E aí, quando os caras notaram essa sacanagem do cara, já tinham imprimido 150 mil cópias. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram todas essas mulheres desse setor, demitiram o cara de vez mesmo, e elas ficaram alguns dias, em vários turnos, retocando cada uma dessas revistas com guache. Tanto que essas revistas hoje, teve um cara que mandou a cópia, ele mandou a cópia antes e depois eu falei, pô, tem como você passar um pincel com água pra gente ver se realmente sai? E ele fez isso, e realmente saía. Então, naquela época, quem soubesse desse detalhe, era só passar uma água pra ver lá o segredo do Cebolinha. O segredo do Cebolinha, o segredo. É, o segredo. Quem não entendeu era o pipi do Cebolinha, tá? Aparecia um volume na frente, aparecia o pipi do Cebolinha no gibi. A ideia era essa. O segundo é que disse a Lola, né? A Lola. A gente citou aqui algumas vezes o Elcio de Carvalho, o JP e corte e blá blá blá. É interessante a gente comentar um pouquinho, a gente já falou um pouco, mas comentar um pouquinho mais disso. Uma coisa que é interessante a gente notar é que, assim, a RGE, ela não cuidava muito bem das revistas, né? Tinha herói que tava numa época, vocês até falam isso no livro, tinha herói que tava numa época, outro herói tava 3 anos atrás, outro, tava cada um num rumo diferente. Então, um dos trabalhos que a Abril teve, principalmente pelas mãos do JP, foi tentar colocar ordem nessa cronologia, né? E para fazer isso, muita história foi cortada, como uma grande fase do Demolidor, né? Antes ali do Frank Miller, eu acho que, sei lá, tem mais de 100 edições que são inéditas no Brasil até hoje por causa disso e tal, que era uma fase mais fraca um pouco. E várias histórias, elas eram ou cortadas ou alteradas de alguma forma, alterava algum diálogo para encaixar em outro momento e tal, para tentar construir um universo um pouco mais coeso para o leitor brasileiro, que lembrando, não tinha acesso à internet, raramente tinha acesso à revista americana, então ninguém sabia que eram feitas essas alterações na época, né? Hoje em dia, isso é um problema, entre aspas, para quem pega as revistas antigas, porque a pessoa sabe que tá tudo errado, entre aspas, né? Mas na época, eu meio que digo que era praticamente necessário, né? É quase que não tinha muito o que fazer de forma diferente, né? O que vocês acham? Fala, Maurício. Eu falei, eu não, assim, eu que sou purista, e uma coisa assim que até de certa forma me arrependo. Eu vendi quase tudo que eu tinha da Abril, cara, exatamente por esse purismo meu. Me desfiz, eu tinha quase tudo da Abril de Super-Heróis, e depois, quando eu comecei a comprar gibi importado e via que, pô, alteraram pra caramba, alteraram isso, alteraram aquilo, mudaram, blá blá blá, eu me desfiz, fui me desfazendo dos gibis da Abril e trocando o que eu gostava mesmo pelos gibis americanos, né? Hoje eu me arrependo um pouco, cara, porque, meu, eu queria ter esse material ainda. Acho que é um material bacana e tem sido muito útil. A produção do livro, né? Eu tinha que emprestar a gibi de alguém que tinha para poder falar de tal edição. Mas eles criaram realmente esse negócio da cronologia Abril. Cara, foi o necessário, assim, pelo amor que eles tinham. Eles não era só para facilitar o trabalho deles, que eles, o SJP gostavam mesmo, gostam até hoje de quadrinhos. Eles faziam aquilo para deixar a coisa mais harmoniosa. A gente via de vez em quando, acho que eu cito no livro uma hora lá, acho que tem uma edição do Capitão América, não lembro. Tinha cada história de uma época, sabe? Mas você não sentia. Fizeram um trabalho de uma maneira, assim, mesma edição tinha, sei lá, quatro histórias, de geral tinha, sei lá, 10 anos de diferença entre elas. Você não sentia, porque realmente algumas histórias, elas são, o herói encontra o bandido e se enfrentam e bababá. Não tem muito detalhe cronológico, né? Então passa batido. Então eles foram alinhando isso, né? E daí teve que ter essas mudanças todas, suprimir algumas coisas, suprimir fases, suprimir diálogo. O Guerra Secreta sempre vai ser o exemplo mais famoso disso, né? De tudo que foi mudado, de gente que. Personagem que sumiu, porque nem tinha estreado ainda, não tinha entrado. Que é a Vampira, né? Que tinha, Vampira, tinha entrado ainda no X-Men. Vampira, a Capitã Marvel. Exato. Foi tirado. O Homem de Ferro eles botaram com Stark, né? E não o Rod. Porque era uma coisa necessária, né? Assim, dentro do que ele. Quando você cria esse negócio, criar a sua própria cronologia, não pode, de repente, falar, bom, aqui não vale mais, azar. Você tem que seguir aquilo eternamente, né? Até que chega um ponto, né, lá na frente, que o Figa fala que ele chegou à conclusão que já estava disso aí. O leitor já sabia que eles mexiam, a coisa já estava. O leitor era mais informado, sabia, não tinha mais razão de ficar criando a cronologia Abril. Aí foi que o Figa, eles começaram a trabalhar com a direção do Figa para diminuir, inclusive, o tempo de publicação. Porque é muito mais fácil você fazer essa sua própria cronologia quando você tem 5 anos, 4 anos de diferença, né? Sabe o que dá para suprimir aqui, que história que vai ter importância ou não. Quando você está publicando com um ano, 1 ou 2 anos só de diferença, dificulta. Mas o Figa achou que era necessário. O público já tinha mudado, tudo já era diferente. O mercado, quando foi isso? Em 98, né? 99, por aí, acho. Foi antes. Acho que foi em 97, na verdade. Foi um pouco antes da entrar em crise, realmente. Que já era a época de... realmente, foi em 98 que a coisa desgringolou, eles falam. Por aí em 97. Que já era a hora de mudar isso, né? E tem razão, né? Assim, eu acho que foi muito importante essa cronologia Abril, durante um tempo. Ajudou a fidelizar leitor, a criar leitor, sabe? Querer saber, porque o gibi é meio novela, né? É meio novelinha de vez em quando. Você quer saber... Principalmente da Marvel, né? Mais importante de vez em quando que saber se a Aranha vai vencer o Boctopus é saber se a Mary Jane vai aceitar casar com ele ou não, né? Então essas coisas assim, de você seguir uma história, saber o que vai acontecer, seguir os personagens, é muito importante. Eles foram criando isso de uma maneira muito profissional, né, cara? Eu acho que foi muito, muito... Assim, por um lado é horrível. Por um lado, meio mexeram, mudaram... Mas, por outro lado, comercialmente, funcionou muito bem. Aqui no site, a gente tem uma frase, entre piadas ou não piada, que a gente fala que a Abril era uma mãe, porque ela protegia a gente. Para vocês não devem saber, mas a gente tem 2 programas aqui. A gente vai ter podcast, que a gente vai lendo as revistas do Homem-Aranha em ordem cronológica, desde a primeira lá, e vamos comentando, fazendo piada, alguma coisa. A gente tem que ler tudo. E muita coisa que a Abril não publicou, quando a gente vai ler, a gente vê. É, realmente, obrigado, Abril, por ter, não ter publicado isso. Que... Desculpado disso. É. O JP, se JP ouvir esse programa, ele vai dar pulinhos de felicidade, que é exatamente isso. De falar, cara, tem fase ruim, tem fase que não dá pra ler, tem fase que... Realmente, tem fase que talvez fosse perder venda, o cara ia largar a mão, falar, meu, tô enrolando demais com isso aqui, não vou mais ler, né? A gente larga gibi quando tá enrolando, né? Não seria diferente naquela época. É, mas pelo outro lado, tem uma coisa interessante, né? Você pegava uma revista, por exemplo, como Super Aventuras Marvel, essa questão de ser de épocas diferentes também era uma vantagem, né? Que, pô, você pegava uma puta história do Conan dos anos 70... Você pegava uma história dos X-Men, que era mais do final dos anos 70, né? O Conan era mais do comecinho, o X-Men mais do final. Tinha aquela coisa moderna do Demolidor, que já era anos 80, 82, 83, por ali. Pô, isso dava uma riqueza de material, assim, maravilhoso, né? Exatamente, de publicar o supra-sumo, né? Publicar o que era bom, né? Escolher o material. Acho que a frase é do Figa, né? O Manuel vai me ajudar a lembrar. Editor, olhe pelo leitor, né? Exatamente, ele mesmo. Figa fala que a filosofia dele era essa, o editor escolhe pelo leitor, né? Realmente o editor tem que ser um pouco o filtro pro leitor, né? Senão é publicado muita coisa ruim. O pessoal reclama hoje da Panini, não reclama? A Panini meio que publica tudo, né? Pega um uma curiosidade do livro, que apesar dele ter 544 páginas, eu muita coisa eu deixei de fora, porque não coube. Chegou no final e o Maurício tínhamos que resumir vários trechos, porque não cabia, não, sabe? Tinha que encaixar nos cadernos do livro. Pedi ajuda pro JP, que ele ajudava. Pra fazer um resumão aí. E uma das coisas que ficou de fora, eu ia colocar um extra de várias dessas adulterações dos quadrinhos. E aí um amigo nosso, o Clayton, ele tinha feito um levantamento de mais de 300 adulterações que ocorreram. A maioria são adulterações bem bobas, assim, juntava duas histórias, eliminava a primeira página da segunda história, que era meio que um resuminho do que tinha acontecido, né? Que era a coisa mais comum, né? Mas tinha de tudo, assim, cara. Tinha, nossa, desde de personagens eliminados, páginas inteiras. Esse programa que a gente faz aqui, eu gosto de acompanhar pela original, até pra pegar essas alterações. Às vezes o pessoal tá acompanhando, comentando alguma coisa, eles pulam um monte de página, falam, peraí. Tem coisa errada, vamos voltar um pouquinho, que acho que abriu, pulou um monte de coisa. Aí tem uma história que o Homem-Aranha tá com o braço engessado, enfaixado, não sei. Abriu e redesenhou tudo. Tem uma cena que é ele olhando pro braço, né, assim, deitado na cama e pensando, quando será que eu vou tirar esse gesso, não sei o quê. Aí na Abril é ele olhando pra mão, sabe, pensando assim, eu tenho que conversar com a Mary Jane, sabe, não faz sentido. Tô olhando pra mão e lembrando da Mary Jane. Um Homem-Aranha precisa relaxar também, né? Uma hora. Sozinho em casa, sabe como é que é? O negócio da adulteração tem uma história que a gente acabou deixando de fora, porque a gente não conseguiu um exemplo específico de ter acontecido. Eu não lembro se está comentado por cima, mas acho que não. Uma dessas pessoas que era assistente de arte na Abril, ele comentou, ele deu um exemplo, mas depois ele falou, teve uma edição do Lendas. Um exemplo entre vários. Atrasou o envio do Fotolito. A DC atrasou o Fotolito. Não chegou a tempo, eles tinham que produzir a revista. Daí o que fizeram? Pegaram um gibi, normal, americano, né? O cara redesenhou tudo por cima. Pôs um vegetal e foi redesenhando tudo. Tudo o traço do John Byrne. E fotografaram a partir dali para fazer o bromuro que era usado, né? Para letreirar, para depois colorir. E ele disse que isso era usado muitas vezes. A gente não conseguiu, depois falou, mas foi no Lendas mesmo? Puxa, eu não lembro se foi no Lendas mesmo. Então a gente não achou qual revista específica teria acontecido. Ninguém lembrava alguma revista que com certeza tinha acontecido aquilo. Pra gente poder falar. Mas, cara, a gente leu no tempo de Abril várias revistas que, apesar de estar lá, a arte de John Byrne, não, é a arte que alguém desenhou em cima do John Byrne, sabe? Do John Romita, de quem foi, porque o Tolito não chegou a tempo. Tem uma clássica que é quando manda o Hulk pra encruzilhada, que na capa tem o Homem-Aranha, que lá nos Estados Unidos ele já tá com o uniforme negro, pulando assim, e na capa da Abril tá ele com a mesma pose normal, só que ele com o uniforme clássico azul e vermelho. Daí até entende-se, né? Porque daí não tinha chegado ainda a fase, então os caras... Mas, cara, pegar uma história inteira que a gente tá achando que é do John Romita, de quem for, e redesenhar inteira. Aí você tá achando, olha que estranho, né? Parece que o John Romita tava meio bêbado nesse dia. Aqui. Na verdade, é o cara fazendo na pressa ali. Deve ser aquelas histórias que o Romitinha tá desenhando bem, então. A birra com o Romitinha. Desenhava bem, cara. Hoje é que eu não consigo, eu não suporto o desenho dele, do John Romita Jr., mas na época eu até achava que ele desenhava bem. Não. Era o quadradinho. Era o dele do Demolidor, é fantástico. A Nome de Ferro também, é legal ali. Não, o próprio Homem-Aranha, teve um período do Homem-Aranha também que ele tava bem inspirado, mas hoje, pelo amor de Deus, o cara só desenha todo mundo narigudo, cara. Narigudo e cabeçudo, né? É, parece que ele aí, origem. Nossa, era um formatinho que não deixava vocês verem direito. Só pra comentar um negócio, dessas adulterações todas, aí teve uma que eu achei muito curiosa, cara. Teve uma história dos Vingadores. A gente cita essa história, acho que não no livro, a gente cita no do dossiê de Heróis da TV. Em que na época da história, era pra Heróis da TV 40 e alguma coisa, assim. Naquele período, a Viúva Negra fazia parte dos Vingadores. Ou ela trabalhava junto com eles, não sei. E aí tem um determinado momento na história em que originalmente aparecia a Viúva Negra, só com aquele primeiro uniforme dela, parecia um uniforme de viúva mesmo, sabe? Viúva que perdeu o marido, assim. No mesmo período, em Super Aventuras Marvel, tava saindo aquela Viúva Negra desenhada pelo George Pérez, que era um visual um pouco mais moderno. Aí, para não conflitar, o que eles fizeram? Eles mudaram, tiraram a máscara da Viúva Negra. E não era mais a Viúva Negra, eles mudaram o diálogo e ficou assim, agente Cláudia, como se fosse uma agente qualquer da SHIELD lá no meio. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, né, quando eu recebi o texto lá do Roberto Guedes, né, que ele escreveu aquele trecho pro dossiê, fui atrás, né, fui pesquisar tal, e realmente, assim, cara, era, mudou totalmente, assim, era, virou outra coisa. E tudo em prol dessa coisa de não criar ruídos, né, na cronologia. Então, assim, é discutível, assim, como fã, eu fico meio assim com o pé atrás, que eu sempre gosto da coisa mais original, mas por outro lado, realmente naquele momento ia criar um conflito ali, né, ia criar um ruído na coisa toda. Isso aí tem de muito, na própria última caçada de Kraven, o Aranha e a Mary Jane já estão casados, acabaram de casar, só que aqui no Brasil... Ela nunca citou o casamento, só fala, meu namorado, não sei o quê. Namorado, E até deixar o diálogo mais caliente ali, né? Escapou de amor com ele, isso não tinha no original, né? Tem no livro falando dessa alteração da última caçada, mas eu só tava lembrando que quando a gente foi gravar o programa, teve, eu acho que, essa discussão no programa, porque alguém tava lendo a Nacional e outras pessoas lendo a original. Aí alguém falou assim, porque ela falou que acabou de casar, aí o outro, não, mas ela... tá falando aqui que é namorado, então eu acho que teve isso, com quase certeza. Sim. No, acho que o Manuel tava comentando que a gente até deu mais exemplos, né? Depois a gente cortou, assim, alterações na Caçada de Kraven, que eles alteraram muita coisa do texto, a da impressão que eles ainda só eram namorados, porque ainda não tinha saído o casamento aqui, e só que daí a gente acabou cortando, que a gente achou que ficou excessivo, né? Muita coisa foi cortada no final do livro mesmo. Não seria algo da Abril se não tivesse algo cortado, né? O próprio casamento do Homem-Aranha, antes de eu achar que um dia eu trabalharia com quadrinhos ou com alguma coisa relacionada, tinha uma palestra do Figa no acho que no Sesc Pompeia, evento de quadrinhos que teve, alguém perguntou por quê, que pular tanta história do Homem-Aranha para fazer o casamento sair no 100. Claro, porque eu precisava de um sucesso de vendas, eu sabia que se Lamento do Aranha saísse no número 100, ser um sucesso de vendas. E foi realmente, né? Mas daí só quando eu fui pesquisar o livro, 30 anos depois, que eu vi que eles pularam muita coisa do Aranha naquela fase pré-casamento, a bater ali, chegar no 100 do casamento, sair realmente no 100. Pularam muito gibi. Tem muito gibi do Homem-Aranha dessa época que tá inédito no Brasil até hoje, né? Muito, acho que da web, da Espetacular, tem umas 10 ou 15 edições que eles pularam sem dó. Nunca saiu. A web tem muito. Web of Spider-Man tem muita coisa aqui. O próprio Lance Bannon, que é um personagem clássico dos coadjuvantes do Aranha, quando o Aranha ainda tinha coadjuvante. A morte dele é inédita aqui no Brasil. Ele desapareceu das histórias, mas lá ele morreu. Aqui ele só sumiu. Foi embora. Tchau. Problemas eu até entendo, porque também se comparar a quantidade de revistas que eram publicadas na época e o espaço que tinham aqui, não tem como, né? Alguma coisa e outra coisa também, assim, será que o mercado conseguiria absorver tanta coisa? Não. Então, é o tipo de estudo que foge da questão do fã, né? Voltando na produção industrial, né? Voltando pra Disney mesmo. A Disney mesmo tem um monte de histórias inéditas no que saíram por aqui, mas lá não tem muito problema porque não tem cronologia. O pessoal pega muito no pé das adulterações que aconteceu com a Marvel e da DC. Pô, a Disney tem milhares de alterações. Sim, também. Pô, o final da história do Super Pato lá, que eles mandaram mudar o final, cara, quem não tinha gostado. Mandou pro dono que devolveu o dinheiro de patinhas, cara. Pô, isso só existe no Brasil, cara. E fora que se levar em consideração a adaptação que faziam das tiras para formato quadrinho, então, nossa, cara, muita coisa na tira aparecia só um pedaço do personagem, no quadrinho eles desenhavam tudo em volta ou vice-versa, né? Cortavam. Sim. Hoje, então, esse mês mesmo, em maio, a revista Aventuras Disney da Culturama tá trazendo uma história inédita da dupla do Mickey, do Paul Mowry e do Carl Fireback, que é de 59. Nunca tinha saído aqui no Brasil. Com essas coleções finais tinha passado o raspado tacho, ainda sobrou alguma coisa. Sobrou. Só de curiosidade. Mas ainda tem mais um, então. Só de curiosidade aqui, eu tava olhando aqui nos meus arquivos aqui, a Web of Spider-Man teve 129 edições. Mais ou menos 40 são inéditas até hoje. Então é bastante coisa. A Web, eu acho que foi a principal vítima. Mas como é Marvel, tudo bem, pode cortar que não é grande perda. DC cortaram muito mais, hein, pra acertar ali a Crise das Infinitas Terras. Olha, deixaram, pelo amor, pularam umas décadas ali. Mas aí, no final das contas, aconteceu o que vocês comentaram, que foi que chegou em um certo momento que já estava tudo mais ou menos caminhando numa forma... como é que fala? Todo mundo mais ou menos na mesma época ali e tal. E os leitores começaram a reclamar, né? Que começou a ter acesso à internet, acesso a edições americanas e tal. E aí, a Abril, ela parou, entre aspas, de fazer isso, né? E adiantou a cronologia, que ficava 5 anos de diferença dos Estados Unidos, para uns 2 anos de diferença só. Com isso, cortaram um monte de história também. Mas aí eles não publicaram as histórias, né? É diferente da alteração. E a gente... Um exemplo clássico é aquela fase dos Vingadores, que todo mundo sabe que é uma bosta, mesmo que nunca saiu por aqui. Que é a história que tem o Tony Stark jovem, que eles estão com outra formação, lá nos anos 90. Eles ignoraram completamente. Anos 90 tem bastante coisa pra cortar, hein? Cortar bem. E é interessante que, assim, como o site que ele foca mais em Homem-Aranha, e é um personagem popular, ele acabou sendo um dos menos prejudicados com os cortes, né? Que ele teve menos revistas cortadas. E mesmo assim foi muita coisa, né? Homem-Aranha vendia 120 mil, cara. Cara, mas posso te falar uma coisa? Como fã, assim, mais fã até do que editor... Cara, o Homem-Aranha é um dos personagens que eu acho que ele é um personagem assim tão bem bolado, cara, que mesmo nas fases ruins ele tem coisas legais, cara. Assim, é um personagem, por exemplo, é um dos poucos personagens que eu tenho prazer em colecionar, cara. Eu tenho muita coisa aqui, a primeira fase da Panini eu tenho quase toda, a da Abril eu tenho quase tudo também. E, cara, o Homem-Aranha tem muita história boa, cara. E o personagem é muito rico, né, cara? Então isso ajuda também. Não, ele é pobre. Oi? Ele é pobre. Não, ele é rico, agora é rico, né, virou empresário. Então, agora Acho que já tá pobre de novo. Você pega o Thor, por exemplo. Pô, o Thor, antes daquela fase lá do Al Simonson, o cara, ele tava quase sendo cancelado, cara, porra. A Demolidor também. Demolidor também, cara, antes do Miller, puta, né, é um personagem... O X-Men, o próprio Homem de Ferro também. Mas o Homem-Aranha não, cara, o Homem-Aranha, desde que ele surgiu, ele tem uma... Isso meio que se reflete em todas as editoras que ele passou aqui no Brasil, né, ele sempre foi um... personagem, assim, digamos, do primeiro escalão, né? E eu acho que isso é um mérito do próprio personagem mesmo, assim, que mesmo quando ele cai numa equipe ruim, eu não sei, tem alguma coisa que atrai. O Batman é assim também, né? Ele tem alguma coisa... o Batman eu me surpreendi no livro, por mais que eu não goste do personagem, assim, eu acho os vilões dele legal, mas o personagem mesmo eu acho... Os melhores vilões são do Batman, né, cara? Uma coisa que eu me surpreendi é que por muito tempo ele não teve revista mensal aqui, não vendia. Incrivelmente, não dava certo a revista do Batman. Dele era só edição especial, graphic novel. E-mail, blá blá blá. Daí, engraçado que as minisséries de edições especiais vendiam muito bem. Revista regular, não. Mesmo com material bom, né? É engraçado, engraçado que quando eu era mais novo, sem ter essa noção, né? Eu tinha a ideia contrária. Eu pensava assim, eu via que o Batman teve vários títulos e várias minisséries. Aí eu ficava assim, caramba, deve vender muito bem, né? Porque ele na tem verdade, série nova o tempo todo, tem minissérie saindo a rodo. E Homem-Aranha não, fica só com a revista mensal. Homem-Aranha só fica com a revista mensal. É engraçado que as minisséries vendiam bem, os especiais vendiam bem, mas o gibi formatinho não vendia, né? Será que, porque, não sei, depois eu fiquei pensando, será que o editor do Batman se achava mais velho, mais adulto, então não queria comprar o formatinho? Não dá pra entender, né? Tanto que daí depois, quando virou a série, não, mas não lembro agora exatamente, quando teve, virou formato americano, também não durou tanto, né? Foi a terceira série, acho. Ele só funcionou bem quando surgiu aquela revista que ele dividia com a Liga da Justiça. Dali em diante, a coisa deu certo, assim. Aí a coisa andou bem e tal, né? Mas aí já tava... Acertaram o Batman e aí o mundo já tinha virado outra coisa, né? E a internet já tava em alta e o Brasil se abriu mais. E aí começaram a aparecer mais concorrentes pros quadrinhos. Aí a coisa é complicada, né? Aí entra mais ou menos nessa época que eu tava comentando, né? Que eles começaram a aproximar mais a cronologia daqui, o tempo de publicação, quer dizer, daqui dos Estados Unidos. Os leitores começaram a ficar mais exigentes. E em paralelo, você tinha vários tipos de lazer diferente que não existiam antes, né? Então, vocês até colocaram no livro uma pesquisa que fizeram, né? No final dos anos 90. Essa pesquisa eu que encomendei, que quando eu trabalhava na Editora Europa nesse período, eu tinha um sonho de fazer minha revista, né? E aí eu era amigo lá da a garota que trabalhava na parte de circulação lá das revistas da Editora Europa. Eu comentei com ela, assim, né? Que tinha ideia de fazer um projeto de quadrinhos. Aí ela falou, quer que eu faça uma pesquisa pra você? Pra você saber mais do mercado? Eu falei, pô, mas vai dar muito trabalho, vai ter que pagar. Não, a gente tem direito lá, DINAP. Não era DINAP na época, era Quinária. A gente tem um acordo com eles, que eles têm de fazer X pesquisas pra gente, e a gente não tá usando muito, vou pedir lá pra você. Ela me pediu, e passou um mês lá, me mandou uma papelada que eu tenho guardado até hoje. Que ali nesses dados que eu publiquei no livro, já mostrava que o mercado tava caindo bem, assim. Já tinha ali uma queda. Foi isso mesmo, né? Foi entre 97 e 98. Tem a data até lá do exatamente a época que o 98 é o ano que o Figa fala que a coisa desandou de vez, né? Não, bem, e nessa pesquisa que... O que vendia o Homem-Aranha passou a vender 20. Foi feita a pesquisa de como que o jovem gastava seu tempo e tudo mais, e com quadrinhos era cerca de 10% só, né? O restante, né? Eu acho que a grande mudança foi a internet, que até por... A gente acabou nem citando isso no livro, que eu também não tinha espaço e não houve tempo para pesquisar. Mas a partir de 98, por ali, um pouquinho mais para frente, foi quando começou também a internet mais rápida, né? Por cabo. Porque antes aquela internet discada era uma coisa meio pré-histórica, mas chegou uma hora que a internet realmente começou a funcionar, né? Como deveria. Então aí a coisa realmente espalhou. Começou? Os computadores eram mais acessíveis. Então, assim, pô, era muito mais fácil achar pessoas com computador em casa do que antes. Começou a TV a cabo se espalhar mais. É engraçado, né? Porque a Abril investiu muito em TV a cabo, né? Pô, a Abril que trouxe o Cartoon Network. E o Cartoon Network acabou virando um concorrente dos quadrinhos, né? Então, pô, criançada, pô, é uma puta novidade, né? Você tem um canal que só passava desenho animado. Então, acho que tudo isso começou a comer o tempo, assim, né? Então, a partir daí, começou uma geração em que os quadrinhos não eram mais uma coisa tão importante, mas tão presente, sabe? E nessa época, eu comecei a ler quadrinhos. Não, tudo bem, não é pra todo mundo, né? Não, eu só queria citar em algum momento aqui em qual ponto da Abril que eu comecei. Por exemplo, na época que eu comecei a ler mais assiduamente, assim, pô, não tinha muita opção, cara. Os games eram arcaicos, eram aqueles Ataris que eram uma fortuna e só uns quadradinhos assim na tela. Uhum. Canais de TV eram 5 ali lá, onde eu morava pegava só 3. Com muito bom brilho na antena ainda. O que tinha eram os quadrinhos, né, cara? Que era a coisa mais acessível, assim, né? Então, círculo, né? Porque antigamente o quadrinho vendia muito porque era barato. Então, qualquer um podia comprar. Mesmo se você não tivesse muita grana, sei lá, você faz um trabalhinho aqui, uma mesadinha merreca do seu pai, você ainda tinha dinheiro pra comprar alguns quadrinhos. Eu vendia lata no Ferro Velho pra comprar quadrinhos. Então, ainda dava. Daí, quando apareceu toda essa concorrência, o público mudou, os quadrinhos começaram a vender menos. Vendendo menos, tinha que ficar mais caro. Ficando mais caro, afastaram boa parte do público. Então, é um círculo que se a própria indústria se afastou seu público, né? Mas uma vantagem... Não sei se foi claro com o que eu quis dizer, na verdade. Não, deu pra entender, sim. Eu acho que a fase, que a influência da Image também atrapalhou um pouco, porque essa coisa de fazer esses quadrinhos praticamente sem roteiro, em que a história é basicamente só violência e só splash page, eu acho que isso aí também no primeiro momento chamou atenção, mas depois encheu o saco, cara. Porque... Não, não foi exatamente... A gente falou da Image porque ela elevou o nível disso aí, né? Mas já começou, de certa forma, na própria Marvel. Ah, sim, sim. O Wolverine, o Justiceiro, já tava, né? Não, mas o Homem-Aranha do McFarlane. O Hobby Live no X-Force. Eles criaram a fama na Marvel, os personagens da Marvel, só pegaram a fórmula e ampliaram na Image, né? Mas foi... De certa maneira, o Cavaleiro das Trevas, ele abriu caminho para um quadrinho, digamos, mais adulto, mais verossímil. Mas a impressão que dá é que os editores não entenderam que o que vendia, o que era legal com o Cavaleiro das Trevas, que era um puta roteiro. Porque elas achavam, sei lá, que o que era legal era o Batman dar porrada nos outros. Então a impressão que dava é que os personagens todos estavam aí naquela linha do Batman, do Cavaleiro das Trevas. E aí acaba... a fórmula meio que desvirtuou, né? Foi tudo com exagero, né? Mas é que uma vantagem no que vocês falaram, né? É que, obviamente, como abriu... trouxe a Cartoon pro Brasil e tal, ela trocou o lucro dela dos quadrinhos pra TV, né? Obviamente. Mais ou menos. Na verdade, a TV era um... Mais pra menos, né? Na verdade, a TV, ela, meu, sangrou a empresa. Eles não tinham experiência nenhuma com TV e eles decidiram investir em praticamente todos os modos de se trabalhar com TV, né? Cabo, depois via satélite e sei lá, com a MTV... E era um... Nossa, o que eles perderam? Era um buraco de dinheiro, cara. O pessoal da Abril gostava tanto de TV que a revista Heróis da TV teve umas 4 ou 5 versões. É verdade. E eu comentei isso na televisão justamente porque, de forma irônica, né? Justamente porque foi um dos pontos que mais prejudicou a Abril, né? Vocês comentam ali. Como um todo. Abriu, quase foi pro buraco por causa da TV, cara. Quase. Depois ela se recuperou, né? Mas ainda teve uns momentos muito bons ali antes da decadência mesmo, né? Só que a TV, nossa, só o tempo gasto ali. Se eles tivessem gasto com internet, teria sido bem melhor, né? Mas. É verdade. Era compulsão de querer se tornar concorrente da Globo. De ter TV como a Globo, que era a grande concorrente, né? Da Abril na época, a editora Globo. No geral, e tinha a televisão, então os Tivita queriam ter uma televisão também, né? Parece, assim, a princípio parece uma boa ideia, né? Pô, vamos entrar no mercado de televisão, é um mercado lucrativo. É, só que existe um investimento que a Abril não sabia que seria necessário, né? E que quase foram para o espaço muito antes. Em abril de 1999, eu ganhei minha primeira revista da Abril. Eu comecei tarde. Na verdade, eu não comecei tarde, eu tinha... Abril tinha uma revista? Você acredita? Eu ganhei quando eu fui lá. Não, meu pai me deu essa revista. Ah, tá. Eu tinha 9 anos, eu acho. Primeiro gibi, você fala. Sim, sim. De super-herói, né? Turma da Mônica, essas coisas eu já tinha lido. Mas eu comecei em Homem-Aranha 190, da Abril. Um ano e 3 meses depois, ou um ano e 4 meses depois, mudou pra Premium. Super-heróis Premium, que foi... Então você que não usa. Mas eu peguei uma época boa, eu peguei a época de crise de identidade, temporada de caça, eu gostava bastante. Foi logo depois da fase da saga do clone, logo antes do Howard Mack assumir, entendeu? foi nessa fase. E eu só tô comentando isso porque um ano e pouco depois disso, eu cheguei na banca em um certo dia e não tinha formatinho mais Homem-Aranha nem Teia do Aranha, tinha Super-Heróis Premium na banca. Você não sabia? Você chegou lá com seus 2,10 e a revista estava R$10. A revista... Você não sabia antes. Você foi não, um então. Que percebeu antes que anunciaram, fizeram anúncio. Não é que eu não percebi. Assim, quando eu comecei, cada uma era R$2,50, no início de 2000 elas foram para R$3,50, que já aumentou de R$5 para R$7 meu gasto mensal, que eu comprava Homem-Aranha inteira, né? Aí, quando foi em agosto, eu acho, que começou a prêmio. Tem que olhar a data aqui, mas eu acho que foi. Eu tinha visto os anúncios. Ah, agora vai ter um novo formato de luxo, não sei o quê, mas eu não lembro se tinha um preço, e eu era muito criança para ter essa noção, sabe? Uhum. Pra mim, assim, vai mudar e vai de R$3,50 pra R$5, sei lá. R$3,90, né? É, e aí mudou de... triplicou o preço, né? Tava R$3,50 a revista, ela foi pra R$9,90, eu acho. E aí eu comprei por uns... acho que eu comprei umas 10 edições. Quando eu falei eu comprei, eu pedi meu pai e ele comprou pra mim, né? Só do Aranha. Até que chegou uma edição em que tinha muito mais outros personagens do que o Homem-Aranha. Era uma revista, a revista tinha 160 páginas, 60 era do Homem-Aranha e 100 era de outros personagens. E como eu falei, eu acompanhava só o Homem-Aranha, né? Então pra mim era um incômodo, entre aspas, ter uma história ali do Thor, dos Vingadores. Pra quem era fã de longa data e já vinha acompanhando, a pessoa já estava preparada, vamos dizer assim, né? Mas pra mim foi uma surpresa. E quando a Premium estreou, eu tava com 10 anos de idade, né? Então era uma criança. Mas por que eu falei isso? Eu fui um dos que parou de comprar na época da Premium por causa de preço, né? Se eu fosse mais velho na época, talvez não. Mas eu comecei tarde nas revistas da Abril, numa época em que o foco não era tanto mais o novo leitor, né? Já era o leitor de longa data, vamos dizer assim. Mas vou te falar uma coisa, ó. Eu, na época, eu já era muito mais velho que você, já era... 2000, dependendo do mês, eu já era até casado e tinha condições de comprar todos esses quadrinhos, né? Mas, cara, eu achei caro pra caramba na época. Eu lembro que, assim, era uma paulada, assim, porque tinha todo aquele costume, né? De vez em quando eu ainda comprava uns formatinhos e tal, mas eu já não acompanhava, assim, com tanta ênfase, né? Mas uma coisa que me incomodou um pouco nas premium é que, primeiro, pelo menos nas bancas que eu comprava, elas estavam todas com shrink, que eles faziam isso para proteger a revista, né? E eu não conseguia ver o que tinha. E eu cheguei, eu comprei uma ou outra lá e eu achei o conteúdo, não gostei muito. Eu falei, caramba, eu não consigo nem abrir o negócio para ver como é. Tem que pagar essa grana. E tinha algumas fases que eu também não gostava, assim. Apesar que tinha coisas muito boas ali no meio também, né? Mas eu acho que realmente foi um choque, assim. Eu acho que o grande problema foi eles terem mudado radicalmente, assim, sem ter mantido o formatinho, né? Eu acho que o ideal era eles terem feito uma linha à parte, né? Quem quisesse comprar a Premium, beleza. Senão continuaria, sei lá, de repente o cara que é fã do Homem-Aranha teria uma revista do Homem-Aranha formatinho também, né? Mas eles já tinham a ciência de que não estava funcionando, né? Tinha os números de que o formatinho não estava funcionando, estava vendendo menos de 20 mil de repente. Mas o que eu falo, foi rapidíssimo. Em 94, fala no livro. Abril, eles ganharam prêmio, ganharam... licitações da licenciante da Marvel, porque 94, 95 venderam mais de 4 milhões de dólares de quadrinhos. Na época o pessoal falava, realmente, até na Wizard saía matéria, na Wizard americana, que o segundo maior mercado de quadrinhos americanos no mundo era o Brasil. Depois dos Estados Unidos, onde mais vendia quadrinho americano era no Brasil. E era Abril, né? Então, em 95, os caras venderam que nem doido. 98, o cara chamou lá, 98, 99, o diretor da área chamou o Figo e falou: bom, sua redação, seu produto, o produto que você faz não é mais de massa, é de nicho. Quer dizer, em 4 anos, a venda despencou, cara. Os caras já sabiam que não tava mais vendendo, né? Eles não iam conseguir manter a venda, fazer duas revistas paralelas, eu acho que ia ser complicado. Eu acho que foi um desespero ali. Porque era o que tinha... O raciocínio não estava errado. Vamos fazer revistas de luxo para manter o público mais adulto e fiel. Tanto que deu certo por um ano, né? Falando que o primeiro ano foi muito bem. A partir do segundo ano é que caiu. Por quê? Porque de repente as histórias não seguravam, as histórias eram ruins. O pessoal chegava e tinha pouco material do Homem-Aranha, como aconteceu com o Eric... E o cara não queria pagar R$10. E a gente fala R$10, mas acho que eu fiz a conta, a gente fez a conta no livro, responderia hoje a R$40, né? Então, quantas revistas? Você tem que gastar R$200 com 5 revistas. É, cara, parece. É grana, não é pra todo mundo, realmente. E aquele período tinha bastante concorrência na banca, né? A DC tava meio, várias empresas estavam publicando a DC, se não me engano, né? A Mythos também estava publicando o material da própria Marvel, tava meio tinha complicado. Mais variedade, realmente. Só uma curiosidade aqui. Da Pandora, a gente tinha a Liga Extraordinária, tinha um monte. Só uma curiosidade aqui, que eu não entrei no detalhe, tá? Eu abri o Guia dos Quadrinhos e olhei quadrinhos publicados em junho de 2000 pela Abril. Só de curiosidade aqui. Existem 13 revistas de super-heróis. Supondo que o preço médio fosse R$3,50 cada um, que eu acho que nem todas eram R$3,50 nessa época, dava um total de R$42 por 12 revistas. Isso virou 5 revistas premium de R$10 cada, né? Então, assim, o volume de histórias reduziu, o formato era melhor, a qualidade do papel era melhor, a parte gráfica melhorou muito, né? Mas talvez o que gerou para a pessoa que lia na época era justamente que agora eu tenho que pagar mais por menos histórias, né? Pode ser uma coisa que tenha acontecido também, né? E aí teve a grande mudança da distribuição também, né? Que eles começaram a fazer a distribuição setorizada, né? Isso, é verdade. Era um negócio que existia até então e o pessoal do Nordeste ficou puto, né? Que foram receber os primeiros premium, sei lá, 2-3 meses depois, né? Não, então... E outra coisa, o salário mínimo na época era R$151. As 5 prêmios dava R$50. Então era um terço do salário mínimo. Seria tipo uns R$350 hoje, assim, né? Em 5 revistas. Eu acho assim, o ganho de qualidade... Puta, foi absurdo, né? Você tava lá com aqueles formatinhos, papel jornal e tal. Pô, de repente você tava com tudo em couchê, bonitão. Eles pagavam de cortar página. Apesar que eles faziam aquela gambiarra, né? Que eles pegavam página dupla e colocavam uma página só. Mas não era tão ferrado quanto antes, né? Tinha férias boas ali, né? Tinha... Se não me engano, tinha o Vingadores do Pérez também que saiu nessa fase, né? Tinha umas coisas legais ali no meio. O Vingadores Eternamente, ou Forever, não sei como é. O Batman tava com Terra de Ninguém, né, certo? Parte foi, né? Senão... Agora, Homem-Aranha deu muito azar, que nessa época aí as histórias estavam fracas, viu? Eu parei, por mais que naquela época, no começo lá, eu estivesse igual eu estou hoje, desempregado, mas eu parei mais porque as histórias já estavam uma porcaria, já tava cansando, aí aumentou, falei, quer saber? Tá nesse mundo que eu não me chamo de Raimundo e parei. A gente fala ali no livro, no segundo ano, a partir do segundo ano da experiência das premium, as vendas caíram realmente. Eles começaram já na Abril a pensar em mudar, tanto que mudaram, né? Aquele formato do Marvel Millennium, né? Sim, Spider-Man Ultimate, né? O último, como é? Ele chamava Século XXI, Marvel Século XXI. Marvel Século XXI. Então, já era uma tentativa de mudar o formato, deixar um pouco mais acessível o preço, né? Só que daí, a Panini acabou com a festa. Na verdade, como a gente conta no livro também. A Panini já estava de olho ali há um tempo, né? Foi a brecha ideal, né? O contrato da Abril, ela terminava no final de 2001, né? E a Panini estava sendo a licenciante, né, na época? Isso, já era licenciante da Marvel há alguns anos. Em vários países a Panini já estava publicando por conta própria também, né? Já estava rolando ali um movimento. E a Panini foi esperta, né? Aquele período que os quadrinhos estavam vendendo muito lá nos Estados Unidos, né? Aquelas X-Men do Jim Lee, 7 milhões de exemplares, Aranha, 2 milhões, e assim ia, né? X-Force, acho que 4 ou 5 milhões, aí a Image, e daí manteve, né, as vendas altas durante um tempo ainda ali nos X-Men, 300 mil nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. A Panini, como licenciante da Marvel, no mundo inteiro, tinha sido comprada, resolveu fazer uma relação comercialmente esperta. Assumir a publicação daquele gibi. Você está vendendo tanto no mundo inteiro gibi? Super-herói, vamos assumir nós, né? A gente pega, a gente mesmo assume a publicação. Eles eram uma empresa filiada da Marvel, eles podiam fazer isso. Fizeram, só não fizeram no Brasil, como a gente conta, porque teve uma extensão ali do prazo, por causa do acordo com relação às figurinhas. Não, a Panini já teria tirado da Abril em 95, Marvel. A Panini já teria assumido a Marvel no Brasil em 95, se não fosse esses meandros do contrato de figurinhas que deu essa pausa. E gozado, né? Quando eles pegaram finalmente no Brasil, as vendas já tinham caído pra caramba no mundo inteiro, né? Mas eles assumiram, a Panini assumiu na Alemanha, na França, em vários lugares, né? Na Itália, exatamente, a publicação. Quando tava no auge, vendendo muito. No Brasil, quando eles pegaram a publicação, a venda já estava muito menor, né? Aranha que era 120, ia 120 mil, até mais em 95, 94, 95, já estava vendendo 20 mil, né? Diz uma lenda que quando chegaram as primeiras vendas dos gibis da Panini, o pessoal ficou tirado ali também, mas não entrou no livro porque é só lenda, né? Que a gente não tinha como comprovar, a gente não colocou. A gente vai escrever no livro da Panini. É. Aí, tá aí. Oh, mas eu vou falar a verdade, assim, a Panini, nos últimos tempos, ela tem pisado na bola com esse monte de erros, mas a saída da Marvel, da Abril pra Panini, eu lembro que aquela época foi, assim, deu uma bela oxigenada no mercado. Sim, sim. Eu voltei por causa disso. Eu também voltei, assim, pô, as revistas da Panini no começo, eu gostei bastante, cara, eu cheguei até a assinar durante um período, e, pô, aquelas revistas que vinham com capa cartonada... Pô, tinha um material legal. Era um formato um pouco maior, né? Sim, exatamente. E depois eles começaram a republicar umas coisas legais, o material Quarteto do Burnie, né? Umas edições especiais. E a Panini deu sorte também, em certo aspecto, né? Porque aquele período ali, a partir de 2001, 2002, os quadrinhos deram uma melhorada também de super-heróis, né? Porque meio limou de vez aquela influência lá do estilo Image, assim. E o pessoal começou a valorizar mais os roteiros, né? Então começaram a aparecer umas histórias melhor escritas, a arte, assim, ficou um pouco mais acessível, sem aquele excesso de achuras, né? Então realmente acho que deu uma... Ela acabou pegando um momento do mercado, mas eu acho que o problema é que o mercado já estava... Eu acho que nunca mais se recuperou desde a última leva, assim, de, digamos, de boom, assim, dos quadrinhos, foi a época da Image, né? Depois daquilo, cara, nunca mais, assim, teve vendas absurdas, né? O último gibi que vendeu muito, mas os últimos três gibis, os últimos anos que venderam pra caramba, sabe isso? Foi o Star Wars 1, a Marvel, em 2015, vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Bem, teve um monte de capa variante, papapá, mas vendeu muito. Recentemente vendeu, por volta de 500 mil cada um, o Action Comics 1000 e o Detective Comics 1000, né? Venderam muito, eram caros, né? $8, $10. E fora um pouco mais da Image foi o Walking Dead, né? Que foi um fenômeno também, né? Principalmente depois da série, né? Da época da série lá, né? Ah, sim. Tá vendendo mais que os quadrinhos da Marvel e DC durante um período, né? Mas mesmo assim, vender mais, assim, tá o quê? Vendendo 150 mil, assim? A coisa de vender 2 milhões, 3 milhões, putz, já era, né? Super-Homem, que nos anos 50, quando vendia menos de 1 milhão, a DC ficava preocupada, né? Hoje vende mil, cara, 40 mil. Só pra gente caminhar um pouco mais pro final aqui, até porque a gente acabou rendendo bastante o assunto, né? O que foi a Abril após perder os super-heróis, né? A Abril, ela continuou com a Disney. A Disney, nessa época aí, do final dos anos 90, 99, 2000, a fase da Disney tava meio sofrível. Tava com revistas de, sei lá, 30 páginas, a R$1, só pra não se desfazer da linha mesmo. Nesse período aí, a Disney meio que... Na verdade, a Disney, ela tava com um problema sério desde o começo dos anos 90, né? Sim, sim. A partir do momento que o Maurício Souza saiu da Abril, ele teve um desenvolvimento, assim, monstruoso na Globo, né? A Globo deu muito mais atenção pra ele, lançou mais revistas e tal, e eu acho que realmente aquele mercado infantil ali que a Disney meio que disputava com o Maurício Souza começou a ganhar de lavada, né? E ali realmente a Disney nunca mais foi a mesma. E com os anos, as revistas de linha, assim, cada vez mais foram meio que entrando em decadência, né? Tanto que eles tentaram diversas fórmulas, né? Chegou a vender 7 mil exemplares. Isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tava vendendo por isso. O fôlego foi encadernado, né, nos últimos anos. Inclusive, esse negócio dos encadernados... Eu me surpreendi no livro que eu nunca tinha feito a relação que os encadernados pra Disney foi a mesma coisa que os prêmios pra Marvel, pros filmes. Isso aí eu não lembro se... Eu acho que fui eu que comentei com o Maurício comentou comigo, a gente discutindo chegou a essa conclusão. Porque, na verdade, foi uma segunda tentativa do Figa de trabalhar com esse formato, né? Só que... E eles são muito parecidos. Se você comparar aquela coleção lá do melhor do Karl Marx com as revistas prêmios... Sim, os prêmios... Formato é o mesmo, capa cartão... Os exatamente, mesma coisa. Só que ali eu acho que eles fizeram uma coisa mais inteligente, né? Eles não deram, assim, um golpe tão, assim, final na coisa, né? Eles não acabaram com as revistas de linha e falaram, não, é tudo ou nada. Então, realmente, deu certo. Eles pegaram o público... Ali foi por acaso, né? Eles não resolveram, ah, vamos mudar a linha. Ali eles lançaram o Escoteiro Mirim, o manual do Escoteiro Mirim. Não. Não, um pouco antes, né? A gente tá falando lá em 2002, lá, 2003, lá na coleção do Karl Barks, o melhor do Karl Barks. Aquela de 41 volumes lá, que é praticamente a mesma estrutura do Premium, né? Depois eles lançaram o Mestre Disney também. Bem de venda pra caramba. Sim, aquilo ali que meio que deu, tanto que no livro eu acho que até escrevi isso lá, aquilo ali que deu norte, né, pros anos seguintes, porque a partir dali eles começaram a criar edições de luxo cada vez mais focadas para o colecionador, né? É uma coisa que se fazia pouco nos anos 90, anos 80, né? E aí eu acho que realmente ali foi o que salvou a Disney durante esses anos todos, né? É aí que entra o que o Maurício comentou do Manual do Escoteiro Mirim, aí que foi um boom que aí realmente trouxe a Disney de volta pro jogo, digamos assim, né? Porque antes já tinha alguns de luxo, né? Mas era tipo dois por ano que saía. Sim. É, então, exatamente. Ministério de Signos, a Dragon Lords. Foi o primeiro capa... É, durante o período, aquela revista Witch também foi um sucesso, que combinou bem, né, que pegou um público infantil feminino ali, né. Pô, eu lembro que tinha uma sobrinha que tinha na época, sei lá, 6, 7 anos, meu, ela não perdia uma, assim. E a revista chegou a vender mais de 100 mil na época, né, foi um sucesso ali durante um período, quando não existia ainda as princesas, né, era o equivalente às princesas hoje. Então, assim, tiveram alguns movimentos ali, né. Mas realmente, com o lançamento do manual, o relançamento, né, do manual do Escoteiro Mirim, aí a coisa deu um boom, assim, abriu, chegou, reconquistou um pouco, assim, daquele, entre aspas, daquele anos de ouro, assim, apesar de não vender tanto quanto, né, mas pelo menos voltou na mídia, as pessoas voltaram a falar bem de material de quadrinhos da Abril, porque antes disso ali, da saída da DC, até o Manual do Escoteiro Mirim, Abril estava meio fora do jogo, né? As pessoas falavam muito mais Abril como mercado de quadrinhos, assim. Eles não convidavam os caras para os eventos. Então... Meio invisível, né? Oi? Ficou meio invisível, já que não era Marvel, não era DC, não eram essas outras coisas que começaram a virar moda nas outras editoras, né, de quadrinho independente. O pessoal via só como, ah, é só Disney, né? Na cabeça do galera era, ah, é só Disney. Ah, é só Disney. O pessoal meio que desprezava muito o leitor, né? Não o leitor, né? Que tinha um público deles, mas foi jornalista, não fazia matéria sobre Abril. Aí a Abril, ela passou por esse problema, ela começou a recuperação, mas ela, no final das contas, perdeu o Disney, né? Então eu queria só comentar, queria que vocês comentassem, na verdade... Como que foi essa fase em que ela perdeu a Disney pra gente fechar a era quadrinhos da Abril, né? Ela entre não perdeu aspas. A Disney, né? Ela devolveu. Ela desistiu. Ela desistiu os da Disney. Os netos desnaturados lá do e seu TV. De, né? Desistiu de na mesma época de uns 800 funcionários também. Então, na verdade, ela... O Figa, ele... Tem até uma história curiosa sobre isso, que ele fala assim, que a DC e a Disney abriu mão, tirou, assim, ela não quis mais. Mas a Marvel foi arrancada. A Marvel, realmente, a Panini foi lá e arrancou. Eles queriam ficar com a Marvel. Mas no caso da Disney, já estava no final, ela já estava num processo, é como o Mafia fala lá no livro, no final de um dos capítulos, eles eram uma pequena ilha de prosperidade do lado de um continente que estava afundando. Então era um problema que tão grande que chegou uma hora que a Abril não tinha mais como honrar os compromissos mais básicos, assim. Ela não tinha mais como pagar o aluguel do prédio, não tinha mais como pagar os funcionários, sabe? Não tinha mais como pagar a Disney. Pela primeira vez em décadas, os royalties da Disney não estavam sendo pagos. Mesmo então, com as revistas vendendo, os encadernados vendendo, eles acabavam desviando o dinheiro que era para pagar a Disney para outras dívidas da empresa. Quer dizer, o reflexo todo, no final das contas, a Abril parou com os quadrinhos pela situação geral da Abril, né? Não é pela redação. A redação estava indo bem. Não que era meia dúzia de pessoas só, sim, produzindo um monte de coisas. Era se um você setor. Pegasse, cativo, né? Se pegasse só aquela equipe e transformasse numa editora à parte, pô, seria uma puta editora lucrativa. Porque, pô, os caras com 6 pessoas, eles conseguiam lotar as bancas de especiais e revistas de linha, e estavam saindo coisas que estavam vendendo bem na época, né? Principalmente na Amazon e tal, né? É, possivelmente ia ser impactado por todos esses problemas que estavam rolando agora e tal, né? Mas tinha muito mais chance de, se tivesse fora do continente ali, teria muito mais chance de ter dado certo. Mas o problema é que eles acabaram indo junto, né? Não só eles, né? Mas várias revistas femininas, A Mundo Estranho, acabou indo todo mundo, né? A Abril, ela se desfez mesmo, né? Chegou um ponto que a dívida era tão alta que, né, se tornou impagável, né? É uma situação muito triste pra gente que cresceu lendo, mesmo que eu não acompanhasse mais, mas de vez em quando comprava alguma coisa. Mas a situação toda é muito triste, né? Ah, pra mim, mais ainda, que eu prestava serviço pra Abril, né? Perdeu emprego ainda. Hã? Ainda perdeu emprego. Eu traduzia. A gente, minha mulher e a Eliane traduziam várias das revistas, aquelas revistas de atividade do Homem-Aranha. Sempre vinha alguma história em quadrinho também, né? Daí parou com isso também. Não foi só a Disney que parou, parou isso também, né? Então eu perdi também esse frilo. Foi mais triste ainda pra mim. Isso é legal também no livro, que pouca gente deu nota disso, né? Mas se sacou, mas a DC e a Marvel, de certa maneira, elas voltaram para Abril nesse final, né? Eles estavam publicando coisas da DC, né? Aquela linha Animated e essas histórias mais simplórias, assim, da Marvel, né? Mais infantis e tal, né? De atividades e tal. Publicaram muitas revistas ligadas aos filmes. Traduzir revista de atividade e que sempre tinha alguma historinha, Doutor Estranho ligado ao filme, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha, tudo ligado aos filmes, sabe? As revistas oficiais dos filmes, que também foram embora agora. Cara, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei um pouco depressivo, sabe? A empresa fez parte de tantas vidas, por tanto tempo, foi grande e tal, e no final terminou de uma forma muito triste. Foi traumático, principalmente pra quem participou desse finalzinho, né? Com certeza. Quem ouviu o Figa e o Mafia contando o final também, como a gente ouviu nas entrevistas, chorado. Bom, mas o fato é. Mas o fato é que a editora Abril, ela fez parte da grande maioria dos colecionadores aí, né? Ela levou até várias pessoas, eu acredito que a maioria, né? Os super-heróis e apresentou, fez parte da infância, adolescência. Então, assim, a gente deve muito ao que a editora Abril fez, mesmo com todas essas polêmicas que a gente citou aqui e tudo mais. Sempre vai ficar essa lembrança nostálgica da editora, né? E dos quadrinhos da editora e tal. E que não necessariamente nunca mais publicará quadrinhos, né? A gente não sabe como é que é o futuro, né? É improvável hoje que ela volte a ser... É bem difícil, hein? Eu ia falar que é improvável que ela volte a ser até uma sombra do que já foi, mas a situação hoje é não temos mais quadrinhos por ela. E no campo na área de super-heróis, pelo menos a linha principal, a gente já não tinha há bastante tempo, né? Mas eu acho que fica aí acho que talvez até um agradecimento a Abril, né, pelo que ela foi, pelo que ela representou aí para fãs de quadrinhos. Que, se não fosse a Abril, a chance que meu rumo na vida teria sido outro, né? Não tivesse quadrinhos, que eu comecei a aprender a ler com a Abril, né, cara? Aprendi a gostar de gibi com a Abril, então... Tudo bem, talvez tivesse outra editora publicando na época, na minha infância, até o gibi super-herói, que foram os que mais me cativaram, feitos... Ela Abriu daquela forma tão bacana, talvez não tivesse, né? Outra editora talvez continuasse de jeito, tudo bagunçado. Foi a Abril que realmente nos super-heróis, criou em mim a vontade de trabalhar com aquilo, sabe? De realmente amar aquilo e vontade até um dia de trabalhar. Acho que com o Manuel a mesma coisa. A mesma coisa. Nossa, graças às revistas da Abril, não só quadrinho, né, que minha cultura é de revista, eu cresci lendo revista mesmo, assim, não só de quadrinhos, né, e, pô, cara, se não houvesse não tivesse o material da Abril, cara, nossa, com certeza eu seria outra pessoa, e a Abril, ela conseguiu fazer uma coisa que eu fiz questão de deixar isso claro lá no livro, que a partir daqueles fascículos que eles lançaram nos anos 60, ela ajudou muito a cultura brasileira, porque ela meio que democratizou realmente a cultura, né? Porque antes, para você ter acesso à cultura, você tinha que ser milionário. Não é qualquer um que tinha chance de comprar uma enciclopédia Barça da vida, né? E eles começaram a vender essas coisas todas em banca e tal, e chegaram num nível de excelência, assim, de publicações que não deixavam nada a ver, de publicações americanas e coisas do gênero, né? Então, realmente, a Abril, ela foi uma empresa, assim, extremamente marcante, né? Uma pena que, realmente, nesse final, principalmente depois da morte, né, do Robert Tivit, eles não souberam se reinventar. Vai fazer falta na cultura brasileira. Isso que os herdeiros não tinham interesse, né, realmente, em continuar o que o eram realmente. Caiu nesse marasmo. Quem sabe? Sei lá. Eu acho que nunca vai ter uma outra editora do porte da Abril no Brasil. Não como ela já foi. E não importa o que a gente diga. Começou com um pato e terminou com um pato. Fechou com o pato. Ladeira abaixo, né? Com a capa que estão todos descendo ali, né? É, exatamente. Ladeira abaixo. Não vou fazer piada com pataquada. Não vou fazer piada com pataquada. Você vai pôr essa piada. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, que é muito menos coisa do que tá no livro, que é muito menos coisa do que aconteceu, né? Então, assim, sempre vai ter histórias e mais histórias da Abril pra gente conhecer, mas já que a gente chamou aqui o Maurício e o Manuel por causa do livro, né? Eu acho que seria interessante vocês falarem. Eu não sei, tem ainda alguma forma do pessoal adquirir o livro? Porque, pelo que eu sei, vocês disponibilizaram e ele já esgotou, né? Não, vai ter sim. Na verdade, nesse momento, eu tenho uma pequena reserva técnica dele aqui, que eu deixei, sei lá, por volta de uns 40, 40 e poucos exemplares. Foi para atender possíveis problemas, né? Às vezes, sei lá, o livro chegou com algum problema de gráfica, ou foi extraviado. Esses efeitos, né? Para mandar para colaborador, mandar para imprensa. Mas vendeu praticamente tudo mesmo, esgotou, né, o que a gente botou à venda. E eu tô resolvendo agora fazer a segunda tiragem. A gente vai fazer uma pequena revisão, com algumas pessoas pegaram alguns errinhos, digitação, pequenas falhas, mas coisas bem, bem bobas, assim, sabe? Nada, felizmente, até agora não apareceu nada complicado, nada que desmerecesse a obra, né? E a ideia é que essa edição já venha também com uma nova revisão. E acredito que daqui a um mês, mais ou menos, já esteja disponível, né? Aí a ideia é vender junto com os cards de novo. E estamos tocando os outros projetos. Vou dar um furo aqui em primeira mão, hein? Eu e o Maurício estamos estudando aqui fazer um livro que seja uma espécie de continuação desse livro. Um adendo aí, porque sobrou muito material. Então a gente está estudando, é um jeito de repente, falar de outras coisas que não couberam nesse, assim, né? Vamos fazer aí uns estudos, ver se tem viabilidade. Por favor. A gente tem paciência. Não, se for fazer no Capitão América, no Era da TV, se for fazer um dossiê da revista do Donald, me chama. O problema é, até pensei, o problema é botar as 1845 edições do Donald, né? Só precisa de um dossiê de 200 páginas, né? Pra caber todas as capinhas, né? Outro livro, né? Nossa. É, isso que é o grande problema. E já que tá falando do livro, eu vou fazer um jabá agora. Acho que quando esse programa sair já tá no ar. Eu gravei um vídeo pro canal lá falando do livro também, só que focando mais nas páginas da Disney, provavelmente. Você achou um monte de erro. Não teve. Tem umas coisas lá que nem eu sabia, tipo o Super Almanac Marvel, Super Almanac Disney, eu não sabia da existência dele, que só foi pro supermercado. Inclusive é uma coisa que a Culturama tá tentando agora. Ah, sim, a história do de Andrade, né? É, que foi pro Pão de Açúcar, etc. Então o link do vídeo do post aí. O link no post aí. Ah, legal, bacana. E eu queria agradecer o Manuel e o Maurício, que eu nunca vi uma pessoa, duas pessoas, no caso, aceitarem o convite com tanta facilidade pro podcast. Eu falei, vocês topam participar? Aí eles topam, topamos. E é isso, estamos aqui. O nome disso é quarentena. É, exatamente. Isso aí, o nome disso é que eu paguei, acabei de enviar para todo mundo os exemplares. É. Aí sobrou um tempo. Na verdade, foi até um pouquinho diferente só, porque no final do ano passado, o Manuel não deve lembrar disso, mas eu comentei que a gente tem um site, o Aracnofan e tal, e a gente fez o programa das editoras. E quando isso já era minha ansiedade, tá? Disfarçada. Quando o livro sair, você anima gravar com a gente e tal. Na época eu acho que eu não falei com o Maurício, não sei porquê, alguma falha de, sei lá, eu acho que é porque eu já tinha conversado com o Manuel recentemente, de que eu mandei uma... Saiu alguma coisa minha lá no, numa sessão de cartas da Mundo dos Super-Heróis. Aí eu fiquei com o contato do Manuel mais fácil, não lembro o que, que foi. Você me ajudou num dossiê do Homem-Aranha lá no começo da revista, lembra? Foi o Magaren. Não, o Magaren que ajudou no dossiê. É, então, exatamente, eu lembro. O Magaren ajudou no dossiê e o que eu mandei, que saiu em sessão de cartas da Mundo, foi quando eu coloquei as caixas da Comic Box que eu fazia de graça pra baixar. Eu acho que saiu uma nota lá. Ah, eu lembro disso. E quando eu tirei a foto com o Vitor Cafade do encadernado do Peony Parker que eu fiz. Aí ficou na... Aí tem a foto lá na sessão de cartas. Gente, então, muito obrigado. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não necessariamente sobre o livro, mas sobre vocês ou alguma... Fazer algum jabá, se for o caso. Fiquem à vontade. Minha parte, agradeço só o convite. Foi bacana conversar sobre o livro ainda. Ajudar a eliminar o trauma. Ficar um ano e meio focado nesse livro, achando que ia enlouquecer. Não, mas foi legal, cara. Obrigado, agradeço o convite. E é isso aí. Quem não teve chance de ler o livro, convido para ler e conhecer mais aí a longa história da Editora Abril. Bom, então, pra gente fechar, só lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Ele é um podcast mensal, né, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Só que nas outras semanas a gente também tem podcasts, né? Toda quarta-feira a gente teve o Classic, que, onde a gente comenta histórias antigas do Homem-Aranha, histórias clássicas, né? Nós começamos comentando lá de 1962, a Amazing Fantasy 15, e já chegamos em 1990 com Tormento, né? Então já foi bastante coisa comentada aí. E na sexta-feira a gente tem o Tweep View, que são histórias atuais do Homem-Aranha, né? Essas histórias estão saindo pela Panini agora. Então temos aí, sei lá, eu acho que passou de 700 podcasts no final das contas. Mas enfim, é isso. E fora os podcasts, a gente tem as nossas redes sociais, né? @aracnofan, @aracnofan, em todos os sites aí que vocês lembrarem, né? Instagram, Twitter, YouTube, grupo de Facebook, enfim. A gente tá espalhado aí pra falar sobre Homem-Aranha e seu universo em tudo quanto é canto. Também temos o Padrim do Aracnofan, caso você queira apoiar com algum valor financeiro aí, né? Apadrinhar esse projeto para a gente pagar servidor e tal. Em troca disso, a gente tem algumas recompensas que a gente fornece para quem apoia. Mas mesmo que você não possa apoiar financeiramente, ajude divulgando o site, né? Divulgando o podcast, divulgando o site e tudo mais, que já ajuda bastante a gente também, né? É sempre melhor fazer um trabalho quando você vê que tá tendo um retorno, né, do pessoal e mais envolvimento da galera. E eu acho que é isso, né? Sim. Fechou. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Beleza, valeu. Falou. Isso aí. Deveriam ter colocado na capa do livro M&M's como autores. Eu já fui convidado só para fazer rima, o Noel de Souza e Maurício Muniz. O Império dos Gibis. O livro que você sempre quis. Esse livro vai levantar voo mais do que o 14 bis, sei lá. É tudo que você sempre quis. Tá. Mas enfim. Agora venda no Miss. No Miss. Como já dizia Luiz. Mais quente que a boate quis. Exatamente. Aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Só não é. Isso não está mais em voga do que o Covid. Usamos personagens dos outros na capa sem querer, seu juiz, né? Eu tenho que confessar que antes de começar a gravar eu tava um pouco nervoso, né? Que eu tô assim, caramba, faz muito tempo que eu não gravo aí com repórteres e tal, assim, mas vocês estão do mesmo jeito que a gente nas piadas, então tá tudo certo. Quinta série é eterna, cara. Exatamente. Tem que rir, cara, sempre rir, cara. Como já diria, o Bozo, o verdadeiro. Sempre rir. Sempre rir. Sempre isso.